Declaro aberta a sessão ordinária do dia 14 de outubro de 2010. Solicito o vereador Meca para fazer a leitura do texto bíblico. Eu queria, presidente, antes de iniciar o texto bíblico, pedir um minuto de silêncio em homenagem ao Rogério Schmidt, que foi vereador e secretário desse município e atual vice-prefeito. Quem revela o segredo de um amigo perde a sua confiança e não mais achará amigos que lhe convenham. Ama teu próximo e se fiel na amizade com ele. Se desvendares seus segredos, em vão correrás atrás dele, pois, como um homem que mata seu amigo, assim é que destrói a amizade do próximo. Eclesiástico 27, 17 e 20. Amém. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da ata da sessão ordinária do dia 5 de 10 de 2010. Ata número 32. Ata da segunda sessão legislativa ordinária do primeiro período do biênio 2009-2010, da legislatura 2009-2012. Fizeram a segunda sessão plenária ao quinto dia do mês de outubro de 2010, às 19 horas e 15 minutos, sob a direção do vereador presidente João de Val Aramone e secretariado pela vereadora Olga Stoski, primeira secretária, reuniu-se a Câmara de Vereadores de Pitanga com a presença dos seguintes vereadores: João de Val Aramone, presidente, Edilson Vaz, vice-presidente, Olga Stoski, primeira secretária, Antônio Adir de Lara, Anjamério Branco Chimim, Aguinaldo Bujante de Júlio, Dirceu Agostinho Bassano, segundo secretário, Fabrício Duarte Lopes. Adelir Castilho Maldani, havendo o número legal, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitou a leitura do texto bíblico, a execução do hino de Pitanga e a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada com ressalva. O senhor presidente anunciou o expediente de mesa. Ofício do Executivo número 341/2010, em resposta ao pedido de informação número 2/2010, de autoria do vereador Américo Branco Chimim, ofício 342/2010, em resposta ao pedido de informação número 11/2010, de autoria do vereador Américo Branco Chimim, ofício número 343/2010, em resposta ao pedido de informação número 13/2010, de autoria do vereador Adelir Castilho Maldani. Matéria do Executivo, projeto de lei ordinária número 39/2010, altera os anexos da Lei Municipal 1522/2009, plano plurianual e das outras providências. Projeto de lei ordinária número 40/2010, altera a Lei Municipal 1582/2010, Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO e seus anexos e das outras providências. Projeto de lei ordinária número 41/2010, estima a receita e fixa a despesa do município de Pitanga para o exercício financeiro de 2011 e das outras providências. Projeto de lei ordinária número 42/2010, abre crédito adicional especial ao orçamento do município de Pitanga para o exercício financeiro de 2010, altera as leis 1522/2009, plano plurianual e 1523/2009, lei de diretrizes orçamentárias e das outras providências. Matéria do Legislativo, projeto de lei ordinária número 5/2010 e das outras, na autoria do vereador Aguinaldo Bujanski de Jesus, dispõe sobre as seguintes obrigatoriedades: de execução do hino de Pitanga em todas as solenidades do município, substitutivo do projeto de lei ordinária número 37, número 2010, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação altera o dispositivo da Lei Municipal número 1557, de 28 de setembro de 2003, e das outras providências. Indicações número 2, 2010, do vereador Antônio de Lara, a escassez e aproveitamento da água tornou-se um dos assuntos mais debatidos pela sociedade, a necessidade em pavimentar o solo para manter a limpeza de nossas ruas, praças e logradouros. Pois, além do embelezamento, acarreta em algumas consequências danosas para meio ambiente, pois é uma das formas de impermeabilizar o solo e impedir a absorção da água das chuvas, interferindo no ciclo hidrológico na busca de uma solução viável. É responsável de modernizar nossa cidade, minimizando as consequências desta interferência, indicamos ao Executivo Municipal que, conforme disposto no artigo 91 da Lei Complementar 06/2007, institua a padronização dos passeios em nossas cidades, regulamentando a construção de novas reformas dos existentes, aplicando pavimentação antiderrapante ecologicamente correta, contribuindo para o desenvolvimento consciente de Pitanga. Requerimento número 171/2010 do vereador Adelir Castilho Maldaner, requerendo envio ofício executivo municipal solicitando feitio de um bueiro na localidade de Vila Nova, na saída para a estrada que vai para os Van Ling, próximo à igreja. Número 172/2010 do vereador Adelir Castilho Maldaner, requerendo envio ofício executivo municipal solicitando a troca de prancha e de uma viga na ponte do Rio Bocó, próximo à propriedade dos Tarazinhos. Número 173/2010 do vereador Adelir Castilho Maldaner, requerendo envio ofício ao Brasil Telecom solicitando a restauração de um aparelho telefônico tipo orelhão situado na localidade de Rio Saudade, zona rural. 174/2010 do vereador Antônio Adir de Lara, requerendo licença para tratar de interesse particular de conformidade com o início do artigo 88 do regimento interno desta casa, pelo período de 30 dias, contado a partir do dia 7/10/2010. Pedido de informação número 15/2010 do vereador Anjo Américo Branco Chimim, encaminhar envio de cópia dos diários de bordo do ano 2010 do veículo Fiat Uno, placa ASB 3051 da Secretaria Municipal de Saúde. Número 16/2010 do vereador Américo Branco Chemin, encaminhar cópia dos requerimentos de férias e licenças, respectivas portarias dos funcionários lotados na Secretaria Municipal de Saúde do ano 2010. Em seguida, o senhor presidente deferiu os requerimentos, indicações e os pedidos de informações. Encaminhou-se os projetos para comissões exercer seu parecer e anunciou o expediente plenário. Sendo usado pelo vereador Adelir Castilho Maldaner, justificou seu requerimento, comentou a resposta do executivo do seu pedido de informação referente aos profissionais médicos contratados pelo município, mas por alguns equívocos veio somente o médico concursado. A parte Fabrício, que nominou o médico contratado, o orador comentou quando o senhor Pedro Leal teve que ser transferido para Guarapuava, onde veio a falecer, parabenizou o doutor Leandro, que o acompanhou nessa transferência. Teceu comentário dos resultados nas eleições e da pouca credibilidade dos institutos de pesquisa. Em seguida, usou da tribuna o vereador Américo Branco Chimim, comentou que analisará as respostas dos seus pedidos de informações e justificou o seu pedido de informações dessa sessão. Relatou que recebeu resposta dos dias e horários de funcionamento e agendamento da cancha de bocha do mini-ginásio da Secretaria de Esporte. Solicitou eles que votem a favor do seu pedido de informação que participou pouco das cidadanias dos bairros, principalmente por ser classificado como oposição, mas queria que fosse feito com mais frequência. e em todos os bairros. Teceu o comentário das eleições. Utilizou da palavra o vereador Agnaldo Bujanski de Jesus. Teceu o comentário das eleições. Comentou que a maior parte das licitações é feita por pregão ou por concorrências públicas. Devido à sua publicidade em jornais e nas páginas da prefeitura da internet, e que todos podem participar dessas licitações, que os pedidos de informação geram gasto de tempo e pessoal, pois só hoje tivemos 3 respostas, que a Clínica Mato Rico cumpriu todas as exigências da licitação, quando encerrou foi aberta outra licitação e a empresa vencedora também cumpriu todas as exigências, que já apresentou vários projetos que foram aprovados, comentou do seu projeto tomando a obrigatoriedade de execução do hino de Pitanga em todas as solenidades do município, agradeceu à população pela votação obtida nas candidaturas que apoiou nessa eleição. Usou a palavra o vereador Antônio Adir de Lara, agradeceu ao trabalho de todos, jogadores do time futsal de Pitanga, que representaram o município da Taça Prata, foram desclassificados na final, teceu o comentário das obras que foram sendo realizadas nas verdadeiras méritos e da população, que paga impostos, teceu o comentário do início do plantio 2002-2011. Convidou a todos a participarem da festa do Quarteirão Aparecida, mas que desvieram a ponte pelo Estrada da Limeira, lembrou que o legislativo não executa obras, essas pertencem à prefeitura, teceu o comentário das eleições, teceu o comentário do seu pedido de licença por 30 dias para tratar de assuntos particulares, profissionais, e a partir do dia 7, em seguida, o senhor presidente anunciou a ordem do dia. Em primeira discussão e votação do projeto de lei ordinário nº 38/2010, abre crédito adicional suplementar do orçamento do município de Pitanga para o exercício financeiro de 2010, altera as leis 1522/2009, 1523/2009 da lei de diretrizes orçamentárias e das outras providências aprovadas, única discussão e votação. Pedido de informação número 14/2010, de autoria do vereador Anjo Américo Branco Chimim, que solicita cópia da concorrência pública número 4/2010, aprovada por maioria de voto. Em única discussão e votação, requerimento número 174/2010, do vereador Antônio Adir de Lara, requerendo a licença para tratar de interesse particular, de conformidade ao inciso do artigo 88 do regimento interno desta casa, pelo período de 30 dias. Contados a partir do dia 7/10/2010, aprovado por maiorias, depois anunciou pequeno expediente de explicações pessoais, sendo utilizado pelos vereadores Aguinaldo, nada mais havendo para ser tratado nesta sessão, o presidente da Câmara de Vereadores, João Dival Aramone, declarou encerrados seus trabalhos às 21h25, determinando a lavratura desta ata que vai assinada por ele, pela primeira secretária, vereadora Olga Stoski, plenário, vereador Nestor Orodensky, Câmara Municipal de Pitanga, Estado do Paraná, 5 de outubro de 2010, terça-feira, e convocou outra sessão para hora e dia regimental. João de Val Ramon, presidente, Olga Stoski, secretário. Em discussão. Pela ordem, presidente. Parece que o vereador Dirceu leu que foi aprovada por unanimidade a concorrência pública número 4, ou pela maioria? Foi reprovada pela maioria? Foi reprovada. Então ele leu errado ali. Só para constar em ato que não foi. Foi reprovado. Foi reprovado. Em discussão. Em votação. Os vereadores que forem favorável permaneçam sentados, caso contrário, que se manifestem levantando. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Matéria do Executivo. Projeto de Lei Ordinária número 43/2010 define a obrigação de pequeno valor atendendo ao disposto nos 3º e 4º do artigo 100. e artigo 97 do ato das disposições constitucionais e transitoriais, ambos da Constituição Federal, como redação e exclusão dada pela emenda constitucional número 62/2009 e das outras providências. Matéria do legislativo. Projeto de lei ordinário número 6/2010, de autoria do vereador Luiz Assir Matos, consegue título de cidadão honorário. Projeto de decreto número 1/2010, de autoria da mesa diretora, declara vago o cargo de vice-prefeito. Indicações. Número 14/2010, do vereador Luiz Assir Matos, sugerindo ao Executivo Municipal para que faça um estudo de viabilidade para que seja alterada a nomenclatura do bairro Portão para São Judas Tadeu, visto que neste bairro é de conhecimento de todos que há muitos anos existe uma igreja em homenagem a São Judas Tadeu. Assim, a comunidade que ali reside se identifica muito com o nome, tendo como ponto de referência a igreja. Requerimentos. Requerimento número 175/2010 do vereador Leandro Américo Branco Chimim, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal, reiterando a solicitação para colocação de um redutor de velocidade dentro das normas técnicas e com a devida sinalização na Avenida José de Alencar, bairro Planalto, em frente à Escola Júlia H. de Souza. Tendo em vista a grande movimentação de alunos na rua, solicita-se ainda a pintura da faixa de pedestre no mesmo local. Número 176/2010 do vereador Fabrício Duarte Lóvica, requerendo envio ofício ao Executivo Municipal, solicitando patrulhamento e cascalhamento na rua Nossa Senhora Aparecida, rua projetada, bairro Pitanguinha. Número 177/2010 do vereador Fabrício Duarte Lóvica, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando melhorias na iluminação pública na rua 15 de novembro, principalmente em frente ao número 740, próximo à Cerealista Manchur. Número 178/2010, dos vereadores Adelir Castilho Mardani, Dirceu Agostinho Bassani, requerendo o envio ofício de pesar à família do senhor Avelino de Miranda pelo seu falecimento ocorrido recentemente. Número 179/2010, dos vereadores João de Val Aramone, Adelir Castilho Mardani, Aguinaldo Bujanski de Jesus, Anjo Américo Branco Chemin, Dirceu Agostinho Bassani, Edilson Vaz, Fabrício Duarte Lófico, Luiz Assir de Matos e Olga Estosca, requerendo o envio de ofício a pesar a família do senhor Carlos Rogério Conrado Schmidt pelo seu falecimento ocorrido recentemente. Número 180/2010 do vereador Luiz Assir Matos, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando cascalhamento e iluminação nas ruas do bairro Portão. Correspondências recebidas. Do Hospital São Vicente de Paulo, ofício 068/2010, encaminhando o relatório da Comissão de Controle da Infecção Hospitalar, relativo ao mês de setembro de 2010. Defiro os requerimentos e as indicações, encaminho o projeto para as comissões. Passamos para o expediente do plenário. Está livre a palavra para o vereador. Está livre o uso da palavra, senhores vereadores. Peço a palavra, presidente. Conseguiu, senhor vereador. 10 minutos. Talvez necessite menos. Tomara que dê bem menos que 10 minutos, viu, presidente. Excelentíssimo senhor presidente, companheiros vereadores e vereadoras, companheiros da plateia, Sandro, Ladislau, Mauri, João Flávio e a todos que se fazem presente, o nosso boa noite. Primeiro eu gostaria de agradecer, presidente, ao meu partido, porque sem sigla partidária não se é vereador. Eu não sou vereador de si mesmo, eu sou vereador do meu partido, compartilhando ideias e buscando resolução de problemas que assolam o nosso município, que chamam a atenção da nossa cidade, para uma tentativa de auxílio no Executivo, numa junção, num braço do Poder Administrativo, Câmara Municipal e Prefeitura Municipal. Graças aos quase 500 votos que conseguimos de maneira árdua, franciscana, e uma campanha bastante pobre, mas rica de vontade, rica de ousadia, porque nos deparamos com verdadeiros leões financeiros na última eleição municipal. Estamos aqui, nesse período que nos foi fornecido pelo ato legislativo, para representar, sobremaneira e da melhor maneira, o poder legislativo do meu município. Cumprimento Vossa Excelência pelo trabalho realizado até aqui. Presidente, eu não poderia começar essa minha fala, embora Vossa Excelência já tenha me dito que eu tenho 10 minutos, talvez 10 minutos sejam até mesmo bastante, não tão menos importante para aquilo que eu pretendo me referir agora. Estava sentado aqui, vereador Meco, e eu me lembrava, Ladislau Petroski, do alemão, com a sua camisa amarela, com o seu terno cinza, e aqui nós fazíamos verdadeiros embates, debates e embates que levavam à busca da melhoria para a nossa população. Me lembrei do alemão, do Rogério, num certo momento em que utilizei da palavra, da parte, disse ao Carlos Rogério, ele me disse, vereador Luiz Matos, não Carlos Rogério, Carlos Rogério Schmidt. Até brinquei com ele, eu disse a esse loiro de olhos azuis, de 1,88m, casado com a Lucélia, pai do Cícero. E a partir daquele momento, nós, é bem verdade que travamos muitas batalhas, mas também pudemos travar muitas ideologias parecidas partidárias e até mesmo apartidárias. E que, lamentavelmente, de forma precoce, o destino acabou pregando uma verdadeira peça e o Rogério Schmidt, lamentavelmente, mora em outro ato. Que Deus possa realmente confortar a família que passou por esse momento tão doloroso, que somente aqueles que passaram puderam sentir esse momento de perca. Senhor presidente, fiz aqui alguns pedidos e pelo tempo que terei, não nos minutos que me foram colocados aqui na tribuna, até mesmo pelo regimento, mas pelo momento que terei no exercício do mandato, na tentativa de fazer exatamente aquilo que o vereador Adir de Lara tem feito, com pujança, com galhardia, não tem fugido dos seus compromissos, tem sido ético, tem sido moral, e acima de tudo, tem brigado pela verdade, acima de tudo, tem buscado não só estar ao lado de um executivo municipal, mas estar ao lado das necessidades da população. Não quero exumar absolutamente nenhum projeto aqui nesta casa. Talvez exumar, Ladislau Petroski, que não seria a palavra correta, porque se exuma quando está morto e ele não morreu, porque o monstro reviveu, que foi o imposto predial territorial urbano. Confesso, vereador Aguinaldo, líder do governo, que fiquei feliz de ver aqui, porque parece-me que já houve o envio de uma documentação para que os valores que foram percebidos a mais serão devolvidos depois de um belíssimo trabalho realizado por Vossas Excelências aqui na casa. Senhores, o verdadeiro papel do vereador. Eu confesso que passei pela casa, estava olhando aqui a plateia, olhando os ventiladores, olhando o cancelo, olhando as mesas, os microfones, olhando o relógio do plenário vereador Nestor Horodensky, no qual, na época, como vereador e presidente, solicitei o pedido por uma singela homenagem. E aí, eu fiquei hoje a tarde toda atendendo as pessoas, seu Tadeu, dona Verônica, dona Maria, e vi que o pedido da população é exatamente quase que o mesmo, quase que exato. O papel do vereador. Qual seria o papel do vereador? Eu estava conversando com um advogado, professor hoje meu, um professor, e ele me dizia, Luiz Matos, você vai para a Câmara, até inclusive estou conversando com ele agora pela internet, e ele está nos assistindo. É preciso que as pessoas saibam o verdadeiro trabalho do vereador. O que é legislar, presidente, vereador Edilson? O que é ser vereador? Ou nós somos verdadeiros fazedores de leis, legisladores, ou nós seremos simplesmente políticos engravatados, ternos de gravata, tentando o jeitinho político e, lamentavelmente, muitas das vezes, para beneficiar este ou aquele. O trabalho político da res pública, da coisa pública, da coisa do povo, do Cícero e tudo mais, é fazer com que a tripartição dos poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, convivam harmonicamente entre si, a partir do momento em que se mistura o joio com o trigo, a situação realmente fica complicada. Confesso que, com certeza, cometi muitos erros, não pelo meu intento, pela minha tentativa, talvez naquele momento pela falta de experiência. E nesse período que cá estarei, acredito que alguns deslizes cometerei, pois há muito não entro em campo, não me aqueço e não jogo um futebol, e até mesmo não faço gol. Tomara que consigamos, a exemplo do vereador Adir de Lara, e aqui eu conclamo a sua excelência, o vereador Fabrício Lóvica, que só é vereador municipal graças aos quase 500 votos do vereador Luiz Matos hoje. Graças ao Tião Euric, graças ao Adir de Lara, graças a si mesmo, é claro, graças ao Jorge Pittner, mas para que nós não fujamos do objeto maior, do mistério maior, que é uma luz no fim do túnel de uma tentativa una de melhorias do nosso município. Município este, vereador Meco, que é inconcebível uma notícia como essa. E aqui eu faço um apelo, e eu devo estar encaminhando amanhã um pedido, e vou eu mesmo ligar ao secretário municipal. Acredito que não morra de amor por mim, eu nem gostaria que isso acontecesse, apenas que trabalhasse na sua secretaria e deixássemos para fazer campanha política na época da eleição. Às 19 horas e 40 minutos, a equipe da polícia prestou atendimento a um acidente com vítimas do tipo colisão traseira ocorrido na 184 da PRT Paraná Rodovias em Transição, o que difere de PR, que é Brasil Rodovias, próximo a Pitanga, envolvendo o automóvel Monza de Brusque, conduzido pelo senhor EB, de 38 anos, e a motocicleta Honda CG Titan de placas AGW3796 de Pitanga, conduzido por JH, de 43 anos. Um cidadão de Pitanga, com curso de socorrista, graças a Deus, estava naquele momento, naquele acidente. E disse no seu depoimento: eu estava passando pelo aquele local do acidente. O homem estava no chão, a mulher também. A ambulância chegou, mas socorreu a mulher. Acho que tinha que ter socorrido o homem primeiro, porque o homem estava mais machucado. A saúde de Pitanga foi rápido, a ambulância chegou, o Chico chegou rápido, mas não tinha equipamento. Aí, na gíria dos meninos mais novos, tipo assim, enrolaram uma faixa de lã, sei lá, reticências. O depoimento da polícia. Estava muito machucado o cara. Devia ter um melhor equipamento e não uma gambiarra, como foi encontrada na ambulância da Secretaria Municipal, que o meu partido, o seu partido, vereador Fabrício Lóvica, precisa pujantemente cobrar esta ineficácia da Secretaria Municipal de Saúde. Estava muito machucado, cara. Devia ter um melhor equipamento e não uma gambiarra. Eu vim dentro da ambulância, segurando o rapaz para ele não cair. Um cidadão teve que entrar dentro da ambulância, pleonasmo vicioso, teve que entrar dentro da ambulância. Uma parte, porque a situação era delicada. Pois não, vereador? Uma pergunta. Só estava o motorista outra vez? Vereador Meco, exatamente é isso que me causa estranheza. O motorista que fez o seu trabalho, rapidamente, como foi dito aqui pelo socorrista da vítima, chegou o motorista, abriu a ambulância, sem os devidos equipamentos, colocaram o rapaz dentro da maca, em cima da maca, colocaram dentro da ambulância, e aí ele colocou aqui, vereador Meco, no seu aparte: seria importante que a saúde tivesse equipamentos para socorrer as pessoas com qualidade, e não desse jeito de gambiarra. Mais uma parte, pois só para concluir. Excelência. Eu não sei se o senhor participou, ouviu pela rádio, o senhor que é locutor e tudo, mas alguns tempos atrás, nós tivemos aqui na sessão da Câmara um acidente que foi comentado aqui, lá na Pitanguinha, que um caminhão da prefeitura avançou a pista e uma moto pegou, derrubou, machucou, e somente o atendente, só o motorista que estava com a ambulância. Nossa, deu até, me desculpa a palavra, um quebra-pau aqui na frente, porque vieram dizendo que nós estávamos descendo o pau na secretaria, no secretário, vamos dizer assim, da falta de vontade, ou até da falta de experiência, ou falta de competência, ou falta de qualquer coisa, quando nós pedimos que providenciassem ou evitassem esse tipo de coisa. E pelo que dá para notar, continua do mesmo jeito. Só que, eu queria só concluir, sua permissão, vereador. Quando a gente faz pedido de informação, quando a gente pede essas informações, a gente pede para evitar esse tipo de coisa. Mas parece que alguns ainda não entenderam isso. Não é para prejudicar. Se alguém está lá, é para resolver. Se alguém está naquele poder como secretário, é para resolver, é para ter o mando, é para ter autonomia de resolver as coisas ou evitar esse tipo de coisa. E se não tivesse essa pessoa preparada, ou será que Pitanga vai ter que ter muito mais pessoas preparadas para estarem na rua quando daqui a pouco precisa de uma emergência? Vereador, olha, a gente fica triste, triste quando acontece mais uma vez isso, ou melhor, isso que nós sabemos, isso que apareceu uma pessoa que denunciou, que falou desta maneira para a polícia. E quantos que não falam? Obrigado. Obrigado, vereador. Eu até, inclusive, deixo aqui um convite para que os demais nobres pares possam me acompanhar amanhã, e sendo importante também a figura do presidente, até o Ministério Público. Eu vou levar esse documento, essa denúncia, até o Ministério Público amanhã. Vou ligar logo cedo, após o meu programa de rádio, para o doutor Eduardo Azevedo. Vou pedir um ofício por parte do Ministério Público, junto à Secretaria Municipal de Saúde, embora saiba da tentativa do vereador Aguinaldo, como líder do governo, de tentar conversar com o secretário, para que se viabilize esses equipamentos. Porque se uma pessoa morre por falta de equipamento, existe a responsabilidade civil da municipalidade no que diz respeito a isso. Permita uma parte, pois não, excelência. Márcio, pois não. Só eu talvez não tenha prestado muito bem atenção, que estava fazendo algumas anotações. Qual que é a fonte dessa informação aí mesmo? A fonte da informação é um boletim de ocorrência, onde uma testemunha, e até tem uma entrevista de rádio, de um rapaz, uma família espetacular e magnífica, empresário da cidade, que procurou e nos deu essa entrevista, nos deu essa matéria, e temos ali, está ali, eu até vou passar no seu e-mail amanhã a cópia do boletim de ocorrência, e para que a gente possa realmente tomar essas providências, vereador. Solicito que Vossa Excelência também se junte, se una a esse pedido, porque agora nós levamos sorte de um cidadão estar no momento certo, na hora certa. Mas até quando que nós vamos ter que aguentar, esperar, aguardar a nossa ambulância sair? Eu fico imaginando, eu não entendo de saúde, quem entende de saúde aqui é o vereador Fabrício, e acredito que entenda bem, mas eu vejo que se tem uma chamada numa emergência, automaticamente a ambulância já tem que sair com um socorrista, com alguém preparado, porque o motorista é preparado para dirigir. Ele é motorista. E se pega uma vítima e acaba ferindo órgãos vitais da vítima, será que nós não estaríamos aqui diante de um homicídio, até mesmo da forma culposa? Pela imperícia, imprudência ou negligência, nesse caso foge aqui a negligência, mas a imperícia, não é perito para aquele ato. Mas e daí nós já temos uma outra anotação. Mas quem comanda o motorista ou a secretaria? É o secretário de saúde, que precisa gestionar a sua secretaria e tomar estas providências. Então amanhã eu vou ligar para o secretário e, antes de tomar qualquer outro tipo de providência, não só na qualidade de vereador, eu acho que na qualidade de cidadão, de pai de família, de potencial vítima de acidente, que todos somos, que dirigimos os automóveis, mas para que as providências sejam tomadas. Estou rumando já, presidente, para final da minha fala aqui. Me deram hoje uma informação... Vereador, tem mais 3 minutos. Que eu teria mais 3 minutos. Obrigado, excelência. Acredito que em 3 minutos eu estarei... embora eu gostaria de uma rápida dilação de prazo, caso houvesse necessidade, em virtude dos apartes, e importantes apartes do vereador Meco e do vereador Aguinaldo Vujanski de Jesus. Eu quero só dizer que os meus requerimentos que estão na mesa dos senhores hoje são requerimentos que eu vivenciei na pele, o vereador Meco também, parece-me que quem andou por lá também foi até o próprio Vossa Excelência, o presidente lá no portão, onde as pessoas estão com problema, não tem luz, não tem cascalho, então eu fiz esse pedido, vou ligar amanhã ao Zampiero. Ele está aí, vereador Aguinaldo, não está? Assim que o prefeito estiver aqui, vou ligar para o prefeito. Porque eu acho que na qualidade de vereador eu vou respeitá-lo como prefeito e acredito que ele vai me respeitar também. A política vai passar. Daqui 2 anos ele não é mais prefeito, quem sabe eu serei vereador com mandato cheio, quem sabe não. Mas eu acho que acima de tudo nós somos cidadãos. Vou ligar amanhã à assessoria do prefeito e vou pedir isso para o prefeito, para que ele possa realizar esse pedido. Outra coisa também que eu fiz aqui, até mesmo jus, vem aí o dia de São Judas Tadeu, e o bairro São Judas Tadeu, não sei se vocês conhecem muito bem, mas tem uma igreja magnífica, estupenda, com São Judas Tadeu, onde muitas pessoas têm recebido lá suas graças espirituais, têm feito parte da comunidade, e nós realmente gostaríamos, a pedido do povo, que fosse denominado a região do bairro Portão para São Judas Tadeu. Este é o nosso pedido. E os demais pedidos que foram enviados. Na próxima sessão, finalizo aqui, presidente, estarei falando a respeito da nossa gloriosa cooperativa agrícola moroense, de Pitanga, Coamo, que nem os seus veículos estão com emplacamentos em Pitanga. Levam o dinheiro do povo de Pitanga para fora, para Campo Mourão, não recolhem os seus impostos aqui, estão há muitos e muitos anos levando o que Pitanga tem e nada trazem para cá. Ah, mas a Coamo dá emprego em Pitanga, emprego para meia dúzia, para 12 pessoas. Será que com a grandiosidade da Coamo, nós não podemos ter algo muito maior? Os carros que são utilizados nas nossas vias, inclusive, vereador Aguinaldo, ajudando a deteriorar as nossas estradas rurais, com os engenheiros agrônomos que fazem os seus papéis, mas nenhum carro da Coamo tem o seu emplacamento na cidade de Pitanga. Usam dos nossos bueiros, usam das nossas estradas, usam das nossas pontes. E no momento em que você precisa do apoio, estão mandando dinheiro para Campo Mourão. Será que nós não podemos fazer com aquele gigante Coamo alguma coisa que beneficie os nossos agricultores, propriamente dito? E não só os agricultores, mas toda a comunidade em geral. Na semana que vem, eu vou falar aqui de empresas que dão dezenas de empregos, centenas de veículos que são emplacados e que representam o município de Pitanga e não tem, finalizando, as mesmas portas abertas em todas as esferas administrativas, como a nossa gloriosa Coamo. Eu me despeço agradecendo a atenção de vossas excelências e dizendo que estarei à disposição de todos. Os meus deslizes, tomara que eu consiga repará-los diante da sessão, pois estarei apartilhando os vereadores que, porventura, venham fazer uso da palavra e nas explicações pessoais, caso o meu nome seja citado. Por ora, senhor presidente, um grande abraço, obrigado a todos. E até a próxima sessão. Está livre o uso da palavra. Peça a palavra. Concedido, senhor. Que subiu no banquinho aqui. Senhor presidente, é claro que nós, todos esses dias, tudo que está acontecendo, a gente fica um pouco triste pelas notícias que acontecem. Quando o Luiz Matos até comentou e falou sobre nosso vice-prefeito, que passou por um longo tempo em algumas administrações. É claro que adversários políticos é uma coisa, inimigo é outra coisa. E isso acredito que o alemão não tinha. Tinha sim adversário político, mas com o seu jeito, com a sua maneira de ser, fez presença, marcou a história aqui na nossa Pitanga. Eu até, nosso presidente está indo para Curitiba, tratamento de saúde, até quero desejar que Deus ilumine, que a sua ida, a sua volta, seja até melhor que a ida. Que o senhor volte com toda a saúde e a partir da semana que vem, nós podemos continuar a sessão tranquilamente. E o senhor Luiz Matos, parabéns por ter assumido. Vereador Adir foi até alguns dias, às vezes por problemas pessoais, problemas de saúde, teve que se afastar por 30 dias, mas acredito que o senhor vai fazer não só melhor ou igual a atuação do vereador Adir aqui nessa casa. Eu queria convidar até o ex-vereador Enéas, esteve aqui hoje à tarde, a uma comemoração que, a partir de hoje, 14, 15, 16, 17, comemoração do aniversário da igreja, da primeira igreja batista de Pitanga. Acredito que as pessoas participarão, será uma solenidade bonita. As pessoas que fazem parte da Igreja Batista são pessoas nossas, são os nossos companheiros. Eu queria justificar também esse requerimento, o qual, lá na Vila Planalto, um redutor de velocidade dentro das normas técnicas, na Avenida José Alencar, bairro Planalto, em frente à Escola Júlia H. Até faz parte do Comutran. Seria um redutor de velocidade com sinalização. Até em conversa com o vereador Edilson Vaz, acho que todos os vereadores aqui já fizeram esse pedido, esse requerimento. Pelo menos muitos já passaram pelo Comutran, já chegaram. E até agora, está perigoso lá. Muito perigoso. Será que nós vamos ter que esperar acontecer? Eu achava que eram os meus requerimentos que não seriam atendidos. Mas não. Requerimentos também de vereador da situação. Não sei o porquê, se é tão difícil, ou o que vai mudar. Eu ouvi nos sábados, como está acontecendo todos os sábados, um dia de cada vereador. Quero até parabenizar o vereador Fabrício por este sábado, esse último sábado que participou da entrevista na Rádio Pitanga, do Juscelino Veloso. Eu até tentei ligar, vereador. Realmente tentei ligar ao vivo, já que o senhor estava dando uma entrevista, mas não consegui, não tive êxito. Mas hoje eu pergunto, porque eu fiquei até a sinceridade que fiquei até pensando. Se o senhor puder explicar, na medida possível, qual o salário que foi aumentado dos professores municipais? Eu até fiquei pensando, falei, quando o senhor disse que teve um aumento, que o prefeito deu um aumento para os professores municipais. Se o senhor puder me responder, eu não consegui entender até agora ainda. Peço a palavra, senhor. Isso aí foi o piso nacional. Pode ser que na hora lá não consegui, porque na hora ali deu tumulto e uma pessoa estava ligando também naquela hora ali. Então isso aí foi o piso nacional que o município repassou aos professores. Então não foi aumento de salário. Da sua parte, vereador Meco. Isso seria importante, eu não diria uma retratação, mas então que o vereador que deu a entrevista no sábado possa enviar uma carta à emissora para que o apresentador possa falar que houve uma... No jornal seria errata, né? Houve ali um erro de colocação em virtude do tumulto e que não foi aumento. Senão vamos fazer uma espécie de propaganda enganosa. É preciso que isso se reveja. Realmente, vereador Fabrício, eu tentei até na hora ligar, porque realmente fosse... O senhor não falou uma vez só. O senhor repetiu até que com o projeto do prefeito, que nós, o qual votamos, participamos, foi da aprovação de um aumento de salário para os professores municipais. Piso não é aumento. Isso foi dito, foi provado, porque alguns professores que têm, de certa forma, um valor maior do que o piso, não teve aumento nenhum. Como alguns, que tinham bem menos, e como foi retroativo, inclusive, nós tivemos uma conversa com o prefeito, no gabinete, na época, e ele disse que daquela reposição, até daquela de 5,88, que ele não deu, que seria sim, aí sim, seria um aumento, até uma reposição, até um acerto. Mas não. Mas, de certa forma, obrigado, vereador Luiz Matos. Até eu queria pedir, vereador Fabrício, porque muitos professores, não sei se procuraram o senhor, mas até eu queria pedir, vereador Fabrício, mas até tiveram, porque muitos professores, não sei se procuraram o senhor, mas até eu queria pedir, vereador Fabrício, mas até... Deu para entender, né, vereador? Propaganda enganosa. Assistência, com certeza, ele entendeu, né, vereador? Deu para entender. Não, a gente brinca, claro que nós estamos numa... entre amigos, entre os companheiros, eu acho que nobres pares, nós estamos aqui para isso, para fiscalizar, para atender a população, e quando esses professores estiveram conversando comigo, até achei que tinham ido falar com o senhor, para que esse equívoco seja até arrumado. Claro que até mais esse ano, e não sei se não vai o ano que vem, o vereador, até o vereador líder do governo pode até me cobrar, ou até me... Parece que o parcelamento vai até o ano que vem ainda, né? Desse piso salarial. Então, poderia até ter sido feito isso com um prazo bem longo e embutido esse 5,88 desta reposição no salário dos professores municipais. Agora, quando nós vimos aqui, até quero pedir, quando entrar na primeira discussão, presidente, para que seja lido esse projeto de lei número 42, quando abre crédito adicional especial no orçamento, para que seja devolvido aquele dinheiro. Porque eu tive, agora, alguns dias atrás, na audiência pública do segundo quadrimestre, que foi até mostrado nos comunicados que a previsão de gasto com o bombeiro, presidente, é de R$ 80 mil. Enquanto que, na reforma tributária, era de R$ 435 mil, dando uma diferença de 70% de diminuição, ou melhor, de correção, caindo para R$ 110 mil o gasto com os bombeiros aqui de Ipitanga. Só que a previsão é 80. Então deveria ser maior o desconto, maior a diferença. Eu acho que daria um pouco mais ainda, que ajudaria nessa reforma tributária, que, mais uma vez eu digo, foi mal feita, e bem mal feita. R$ 80 mil seria agora. Mas, até peço, presidente, que seja lido o projeto número 42, para que as pessoas tenham conhecimento do que é esse projeto. Obrigado. Está livre o uso da palavra. Peço a palavra, senhor presidente. Concedido, senhor. Senhor presidente, demais membros da mesa, senhores vereadores, ex-vereador dessa casa, João Flávio, grande vereador, né, João Flávio? Inclusive, tivemos a oportunidade de homenageá-lo aqui, concedendo um título, pelo trabalho, realmente pelo respeito que teve para com seus eleitores, e foi um título muito bem recebido, principalmente pelas pessoas da comunidade do 15, onde Vossa Excelência tanto realmente dedicou seu trabalho àquelas pessoas, e que até hoje falam com muitas saudades da sua pessoa. Ao Pietroski, homem da voz bonita aqui de Ipitanga, né, Pietroski? Agradeço a presença de Vossa Excelência aqui, ao Mauri, um dos integrantes da equipe administrativa do prefeito municipal, a Neuza, que sempre está aí, e Eu classifico aqui o moço lá, talvez, como um dos grandes amigos do Luiz Matos, porque sempre a gente o vê junto, né? Sandro. Servidores dessa casa, todos de forma geral, a Sandra e seu namorado, que estão presentes, a Sandra como servidora, o namorado como namorada, a Carol, o Edilson, ambos funcionários, o moço lá que eu não lembro seu nome, até vizinho, Pavio, né? Até vizinhos, acho que nós somos ali, né? Até sua irmã, acho que domicilia próxima à minha casa, do meu pai, a imprensa que nos acompanha, tanto falada como pelos meios eletrônicos, enfim, ao vereador Matos, que assumiu na sexta, né, Matos, mas hoje teve a possibilidade de utilizar-se desse microfone e proferir as palavras que entendeu necessárias para o momento. Inicialmente, senhor presidente, gostaria de desejar a vossa excelência boa sorte nos tratamentos de saúde que fará a partir de amanhã. Nós somos sabedores aqui que passa por alguns problemas de saúde, mas que a força da sua fé, da sua crença em Deus, ela é muito mais forte que qualquer tipo de problema que possa eventualmente aparecer ao longo do seu tratamento. Tenho certeza absoluta e a confiança em Deus de que tudo irá ocorrer bem e que estará aqui em breve, realmente, para continuar dirigindo essa casa e ajudando o povo de Pitanga. Fabrício, não venho aqui ser advogado teu de forma alguma. Não é essa a minha intenção, até porque você não precisa disso. E gafes, colocações, às vezes, não a melhor em determinados momentos, não significa de forma alguma qualquer tipo de ato que atente contra as nossas funções dentro dessa casa. Com relação ao piso nacional, que a gente ouviu aqui, que não se trata de aumento, mas pudemos observar também que em nenhum momento aqui se falou que o piso nacional implantado neste município pelo prefeito municipal foi algo bom. Eu não lembro de ter ouvido aqui, neste microfone, esse tipo de ato. O piso nacional não era obrigatório ser dado aos professores. Poderia ser parcelado? Poderia. Mas eu pergunto a todos os vereadores desta casa aqui, se há uma classe em que nós devemos realmente valorizar e nos empenharmos para que realmente tenha uma estrutura e que tenha a valorização que é devida, são os professores. Sem dúvidas, são os primeiros caminhos que desde de um menor até um adulto ensina realmente como deve ser e como deve ser norteado os nossos passos ao longo de nossas vidas. Valorizar o professor significa valorizar a sociedade pitanguense, significa valorizar o futuro pitanguense. Eu acho que o prefeito agiu corretamente quando implantou na sua totalidade o piso nacional, cujo piso, Mauri, até hoje está sendo discutido na justiça, se é obrigatório ou não conceder. E quando foi concedido, não se procurou buscar, junto ao Poder Judiciário, se poderia ou não poderia ser dado. Se procurou, sim, conceder ele aos funcionários, em caso os professores, para valorizar, para que eles realmente possam ter melhores condições e ensinar ainda melhor os nossos filhos, os nossos pitanguenses. Então, o piso nacional foi algo assim significativo, extremamente relevante para a carreira dos professores. Isso é bom falar, o que é bom também tem que ser dito. Criticar é bom, é ótimo, faz parte da nossa democracia. Mas existem dois lados, e os dois lados precisam ser colocados à população, para que a população realmente saiba como está acontecendo. Já concedo a Vossa Excelência. Pois não. Só um minuto. Eu, nessa casa, tenho procurado me comportar de forma extremamente responsável, principalmente comigo, embora exerça aqui a função de líder prefeito. E as funções de liderança, muito bem, Vossa Excelência sabe, que é na defesa dos projetos que vêm do Executivo, é na defesa do Poder Executivo. Mas eu entendo que primeiro vem a minha função, a minha responsabilidade aqui, enquanto vereador. Fique à vontade, Luiz Matos. Pois não, vereador, só para, talvez até adoçar um pouquinho mais o seu pronunciamento, parabenizo pela leveza e pela tranquilidade que profere o seu discurso. mas em nenhum momento acredito que houve crítica, nem por minha parte, não entendi assim por parte do vereador Carijó. E apenas houve, aparteei o vereador Meco, desculpa, pelo simples fato de imaginar, e não disse que houve a tentativa do vereador Fabrício de iludir os ouvintes, não foi isso que nós dissemos, ou pelo menos que deu a entender. Então, seria importante que o vereador realmente, talvez até teria uma nova oportunidade, uma nova entrevista, já visto que cada sábado diz que tem um vereador. Então ele vai estar duas vezes, vai estar em mais um espaço. Simplesmente para dizer que não foi essa tentativa, e com certeza as críticas, é importante falar as coisas boas, não tenha dúvida, que nós vamos falar, como eu mesmo disse aí na tribuna, não cortando seu pronunciamento, de que fez bem o prefeito, embora tenha sido aí trabalhado e muito pelos vereadores da casa, para que o valor recebido a mais da taxa, e não taxa, mas da contribuição do Fundo Resbom, fosse devolvido para a população. Vereador, obrigado. Só uma colocação, Matos, eu não falei em nenhum momento o termo iludir aqui. De forma alguma. Excelência, mais uma parte. Eu só quis dizer o seguinte, excelência. Que Vossa Excelência, da maneira que Vossa Excelência citou, em uma tentativa de nortear o seu discurso, o senhor disse, e ficou uma coisa meio que camuflada. Então, talvez nós tenhamos compreendido errado. Como os ouvintes, naquele momento que estava escutando o vereador Fabrício, também então simplesmente iria lá e dizer, olha, não foi bem aquilo que eu quis dizer e tal. Então, acho que isso seria importante. Para ser mais claro, vereador Matos, eu vou procurar ser mais claro. Eu sempre digo, quando, e respeito situação, oposição, embora eu entendo que não deveria existir esses dois termos. Porque quando você se coloca como situação, dá a entender que você só vai defender os atos de quem você está aqui representando. Quando você se coloca como oposição, dá a entender que você só vai criticar. E infelizmente, na prática, realmente a gente tem visto isso, não só a nível municipal, mas estadual e federal. Mas o que eu quero colocar aqui, vereador Matos, é que quando se coloca a crítica, ela fica muito bem clara. Não há necessidade de se buscar interpretação para essa crítica. Não fez, está errado por isso. Agora, quando se colocam as coisas, quando se coloca as coisas boas, é sempre colocado de forma implícita. Ou seja, as pessoas precisam praticamente adivinhar que está se querendo falar bem de algo. Então, vamos ser claros nos dois pontos. Tanto nas críticas, como nos elogios. Eu já fui alvo aqui de críticas, já fiz críticas. Quem acompanhou o mandato anterior, sabe quanto eu critiquei alguns secretários. Quem acompanha esse mandato sabe, e até me dirigiram a mim, a exoneração do secretário, que eu não tive responsabilidade absolutamente nenhuma, mas que eu critiquei aqui porque não estava trabalhando a contento da forma que a população de Pitanga esperava, e Vossa Excelência Meco sabe disso, e de quem eu estou falando, e não vou nominar o nome aqui agora. Então, sempre coloquei dessa forma. Até, às vezes, não fui bem compreendido por alguns integrantes do Poder Executivo, mas sempre deixei claro. Querem o Aguinaldo como líder, mas liderança da forma que eu entendo que deva fazê-la. Não só elogiando, na hora que tiver que criticar, eu vou criticar sim. E neste mandato do atual prefeito, fiz muitas críticas aqui, vereador Luiz Matos. E eu não vou deixá-la de fazê-la, porque sou líder de forma alguma. Então, eu sempre gostei dessa clareza. Quando eu falei aqui, citei nomes. Quando eu falei aqui, eu falei por que estava criticando. Quando eu elogiei aqui, eu elogiei e citei do porquê. Então, procurei sempre ser bem claro, tanto nas críticas quanto nos elogios. Eu acho que nenhuma administração é tão má que não tenha algo de bom, e o contrário também. Então, é preciso, na verdade, que o vereador, que o político, na verdade, antes de ser situação, antes de ser posição, seja povo, seja interesse público, seja razão. Porque aqui nós vamos muito pela emoção, realmente. Nós nos emocionamos com o nosso cargo, nos emocionamos com a nossa função e nos emocionamos muito por termos mais um mandato lá na frente. Eu não estou falando que isso acontece com nenhum desses vereadores, mas muitos vereadores que põem o pé pela primeira vez nessa casa não estão preocupados com aquele mandato, e sim com o próximo que vem. Na parte, vereador. Sim. O senhor falou crítica. É claro que eu também acredito que o vereador... Só uma partezinha. Eu só vou pedir a compreensão do presidente, porque normalmente eu sou muito apartado. E hoje eu vejo que estou sendo bem apartado e vai realmente consumir grande tempo do que eu tenho disponível aqui. É, isso é uma parte ainda, além do senhor, posso? Só para... Eu acho que a reunião da Câmara de Vereadores é exatamente isso. Com certeza o presidente vai ter essa tranquilidade em saber, estamos aqui discutindo aquilo que diz respeito à sociedade. Então eu não vejo, não são conversas evasivas, são conversas que vão melhorar a nossa diplomacia aqui dentro. Eu vejo isso perfeitamente possível. Eu, é claro que, como eu estava dizendo, que o vereador Fabrício não precisa de defesa, é claro, como o senhor mesmo disse, que não precisa defender. Crítica, eu não critiquei. Né? Eu só não entendi, até fiz uma pergunta, né, para o vereador Fabrício, que eu não entendi quando, e eu queria saber qual foi. E confesso para o senhor que eu defendi o vereador Fabrício. Quando vieram me cobrar e falar, poxa, onde que está este aumento? Não, eu vou entrar em contato com o vereador Fabrício, até quero que vocês vão conversar com ele, para que ele explique para vocês, porque eu também não sei. E confesso que eu não vi, eu não escutei, não ouvi. Depois, na Rádio Poema, converso com o Paulo. O Paulo tem, tenho gravado. Eu pedi, ele me mostrou quando o vereador falou assim, não, mas não foi feito aumento. Não teve um certo aumento. Então, o senhor veja bem, eu defendi o vereador também. Então, crítica por o fato de ser oposição, situação, só que teve um equívoco. Eu acredito que quando o vereador Luiz disse que seria interessante corrigir esse equívoco. E quando foi dado esse piso salarial, também concordo com o senhor. Tanto que eu votei a favor que fosse completado até com 5,88. Então, que seria uma valorizando mais ainda o trabalho dos professores, vereador. Então, essa é a minha posição. Eu não quis jamais, hora nenhuma, criticar, de jeito nenhum. Olha, vereador, e se eu quis, é um direito seu. O senhor está no exercício aqui da função de vereador e nenhum outro vereador pode restringir a sua fala de forma alguma. Até porque nós temos imunidade quanto à palavra dentro desta casa. Agora, vereador, Vossa Excelência é sabedor que o projeto de implantação do piso nacional veio para esta casa. Que este projeto nós discutimos tanto na comissão como em plenário. E Vossa Excelência sabe que quando falaram que o Fabrício falou em piso nacional, não era aumento. E aí eu discordo da retratação. Acho que o vereador não tem que ser retratado. Mais uma parte então, vereador. Só deixa eu concluir, daí eu dou a parte. Eu acho que o vereador não tem que se retratar nada, até porque não houve absolutamente nenhuma maldade por parte do vereador Fabrício. Pelo contrário, peço uma parte, ele não é obrigado a saber diferença de aumento, diferença de correções inflacionárias, diferença de implantação de piso nacional. Ele não tem essa obrigação de fazer. E nenhum aqui é conhecedor de toda a matéria jurídica, legal, para sair aí dando alvo. Se ele, de repente, trocou um ou outro termo, não há necessidade de forma alguma, até porque, trocando ou não, houve benefício significativo para a classe dos professores em Pitanga. Fique à vontade. Não, vereador, desculpa, mas o senhor está misturando as coisas, então. Porque eu jamais, eu disse o seguinte, e nem o vereador, acho que o vereador que está aqui pode até concluir a fala dele, foi falado em piso. Eu só fiquei preocupado em aumento, o senhor está misturando, está indo lá no piso. Isso que eu perguntei, aí o vereador agora que disse que é o piso, é referente ao piso. No rádio, na entrevista, não foi falado nada em piso, foi em aumento aos professores municipais, vereador. Então, me desculpe, eu não quero, não acho que nem vale a pena nós fazer essa polêmica, por quê? Porque simplesmente foi falado, então, amanhã, no sábado que vem, não sei se é o vereador Dirceu, quem que é a maratona de vereadores, eu acredito que cada um é responsável por que fala. Eu gostaria de dar mais uma parte, vereador. O senhor me concede, vereador? Claro, claro. Eu acredito que se tem alguém aqui na plateia que fez o curso de neurolinguística ou alguns amigos que estão aqui falando, que estão ouvindo pela internet, eu começo a ver que a coisa começa a tomar outro rumo e começa a ficar um discurso bastante vazio e contraditório. Em nenhum momento, primeiro que nós estamos colocando o vereador Fabrício ali numa espécie de uma cruz, estamos crucificando, crucifica, eu estou até ouvindo o Ladislau com aquela voz potente dele lá na pedreira, não é isso. E não houve aqui, talvez, o termo retratação, uma forma de se retratar com ação, etimologicamente falando, morfologicamente falando. Olha, aconteceu isso, foi dito aquilo, não, exatamente não era isso que eu queria falar. Então, em forma alguma, nós não estamos aqui crucificando o vereador Fabrício. Nós estamos dizendo que talvez foi uma palavra mal colocada, talvez não tendenciosa, eu quero acreditar, que seria importante o vereador estar lá comunicando, talvez até disso que foi discutido aqui, vereador. Olha, vereador Max, vereador Matos, nós temos a grande vantagem que tudo fica gravado nessa casa. E a retratação foi falada, esse termo foi falado por vossa perfeito, pessoa. Perfeito, perfeito. Eu acabei de dizer para o senhor, retratação. Mas isso que eu acabei de dizer, vereador. presidente vai dar mais tempo, porque é uma, eu acho que é importante isso, de simplesmente retratar-se, talvez não exatamente com esta profundidade, mas simplesmente dizer, olha, realmente, eu acho que eu não era aquilo, eu queria dizer com relação ao piso nacional, e aqui tem que se parabenizar? Sim, claro que tem que se parabenizar. Fico contente em ouvir isso, Vossa Excelência, agora. E não tenha dúvida que na próxima sessão, inclusive, me falaram uma situação aí que eu vou parabenizar o prefeito, porque eu acho que aquilo que o senhor acabou de falar, se for simplesmente para vir aqui em tribuna e ficar jogando pedra na administração, nós não vamos ajudar em absolutamente em hipótese alguma. Absolutamente em hipótese alguma. Eu, inclusive, não tinha dado a parte, Vossa Excelência? Vossa Excelência usou sem... Me concede a parte? Já concedi, Vossa Excelência já usou. Mas sempre dou a parte, nunca neguei a parte, que para ninguém, absolutamente, não, eu só peço que... Temos que cuidar do regimento interno. E olha, vereador Matos, eu vou pedir a benevolência do presidente aqui, porque eu acho que mais de 50% do meu tempo realmente foi utilizado nos apartes, o que eu acho positivo, mas que quem está usando a palavra que tem que ter essa observação com relação à duração do tempo. Mais 7 minutos, vereador. Olha, eu só vou, só para encerrar, eu só acho que até no discurso não ficou vazio absolutamente nenhum. Eu só acho que quando você fala em retratação, aos olhos do leigo, vê de forma diferente, Matos. Para Vossa Excelência, o termo retratação tem um significado. Para aquela pessoa que não tem o grau de cultura de Vossa Excelência, o significado é outro, sim. Então, as palavras realmente têm que ser cuidadas ao serem proferidas. Porque não, nem todos têm então, o conhecimento. Então, comigo olha, no programa de sábado. Dá licença, então, Vossa Excelência. Eu sempre dei a parte a Vossa Excelência. Não há necessidade de você ficar interferindo. Peço a parte, eu lhe dou, não tem problema nenhum. Então, só coloco dessa forma. Porque, de repente, é meu pai que está ouvindo lá, que tem o primário incompleto, ele entende retratação de outra forma. Mas o João Flávio, que tem nível superior, sabe o que é retratação. Então, a linguagem aqui, ela é ventilada para todos, e não só para determinadas pessoas, não. Eu só queria colocar uma questão aqui, porque, graças a Deus, eu fui bem votado. Graças a Deus, o vereador Fabrício foi bem votado. Graças a Deus, todos os vereadores foram bem votados. Todos os vereadores eu coloquei. Então, o que eu coloco aqui, vereador Matos? Eu sempre disse, o cuidado com as palavras, porque a extensão dela pode ser grave. E quando o Vossa Excelência usou aqui os leões financeiros, isso sempre fica vago. Sempre fica vago. E eu acredito que quantidade de votos nem sempre significou quantidade de dinheiro gasto. De forma alguma. Então, quando você coloca leões financeiros, é preciso saber... que de repente a população vai entender que pode ter sido o Aguinaldo, pode ter sido o Fabrício, o Aritana, o Dirceu, o Edilson, o Meco, o Carijó, o Matos. Então eu me preocupo com isso. Porque tem sempre aqueles que gastam muito dinheiro, têm a graça de poder ocupar um cargo público. Não, nem voto não significa gastos excessivos, gasto exagerado, pelo contrário, cada vereador que está aqui, cada vereador que se reelegeu, é porque tem um trabalho, porque acompanha a sua população, porque não esquece seus eleitores. E eu tenho procurado, Matos, não só ir pedir o voto para essas pessoas, tenho procurado estar lá trabalhando, visitando, conhecendo as necessidades de cada pessoa. E Vossa Excelência sabe disso. Vossa Excelência tem amigos em todos os cantos e sabe que o Aguinaldo está sempre lá, está lá no Bom Retiro, está lá na Cincruzada, está lá no 15, com erros, com falhas, com muitas falhas. Falhas essas que são natural do ser humano, mas que este, da mesma forma é o Fabrício, da mesma forma eu tenho certeza que cada um de nós é aqui. Agora, se alguns realmente gastam muito dinheiro, ou se outros gastam pouco, você não tem... Não significa realmente que a eleição dele se fará desta ou daquela forma ou não. Eu acredito que o trabalho e a responsabilidade com o cargo para aquele que já exerce ou para aquele que vai exercer, realmente ele se respalda nas tuas propostas, no teu empenho e na tua dedicação com aquelas pessoas que vão confiar o voto. E eu tenho procurado respeitar meus eleitores, assim como todos os vereadores têm feito isso aqui nessa casa. E discutir partidarismo, como Vossa Excelência colocou, partidarias, agradecer, o PDT realmente tem que agradecer, porque nós realmente estamos aqui, porque fazemos parte e integramos uma sigla partidária. Agora eu sempre converso com as pessoas e coloco para as pessoas, não estou aqui, de forma alguma, contrariando a existência dos partidos no nosso país. Até porque se nós formos discutir aqui, nós veremos que outros países adotam dois partidos só. Nós temos realmente uma infinidade de partidos. E os partidos, grande parte deles, serve realmente só para servir de cabide de pessoas que vão buscar um cargo público. Algumas pessoas realmente têm notoriedade quando se fala em fidelidade partidária em Pitanga. E eu cito aqui uma pessoa assim, que eu sempre converso, e ela sempre deixa bem claro, é meu amigo, mas falou, Guinaldo, eu nunca vou votar em você, porque você não é do PMDB. Eu sou PMDB, eu sou partidário, eu sou PMDB, desde que o PMDB tem nessa cidade, que é o doutor Amilcar, Vossa Excelência, sabe disso porque é amigo dele. Muitos de nós aqui já esteve neste ou naquele partido. Então, se é partidário mesmo, se é realmente fiel àquele partidarismo, aquele partidário, partido, vamos buscar realmente conhecer. Embora eu sou franco em falar aqui, vereador Matos, eu não sou partidarista, não. Eu realmente, quando vou votar numa pessoa, realmente eu voto na pessoa pelo conhecimento que eu tenho dela, pelo respaldo moral que ela me dá, pelo trabalho dela. Eu acho que tem que valorizar o partido, sim, mas tem que valorizar muito mais o integrante do partido. Eu tenho certeza absoluta, Matos. Eu peço mais uma parte, excelência. Tenho certeza absoluta que quando o Sandro lá votou em você, ele não votou porque você está no PDT ou não, até porque você já esteve em outros partidos. Votou em você porque realmente conhece a tua pessoa, sabe que você é companheiro dele, sabe que você é amigo dele e que o respeita, não só como seu amigo, mas como seu eleitor. Fique à vontade. Pois não, excelência, eu vou, nesse momento, me silenciar dos meus apartes, em virtude que eu acho que a nossa discussão poderá transcorrer depois dos microfones, porque eu acho que já perdeu um pouquinho o sentido. Mas eu vejo que se você está num partido político, você tem que defender o partido político. Sim. Eu gostaria de ouvir isso, inclusive, do próprio vereador Fabrício. Até parece que ele veio para a reunião sem língua, o senhor está fazendo toda a defesa dele, eu não consigo perceber isso. Mas já quero dizer para o senhor, para a Vossa Excelência, que tão logo a sessão finalize, nós estaremos aqui à disposição para discutir, porque é um tempo muito, muito extenso, eu acho que nós temos outras matérias para serem discutidas, embora vejo aí que muita importância o senhor tem colocado, mas não é que foge muito, excelência. Eu agradeço, vai estar sempre livre a palavra para você. Até porque o Fabrício tem língua, assim, e o tempo aqui não se esgotou, e o Fabrício vai usar a palavra, que pode ter certeza absoluta. Vossa Excelência falou aqui também na função e no papel do vereador. Olha, Vossa Excelência usou da palavra, Vossa Excelência fez colocações, eu acho que é perfeitamente compreensível que eu venha aqui fazer as minhas colocações em cima, não só do que Vossa Excelência colocou, mas do que os outros vereadores colocaram e daquilo que eu entendo que seja correto para usar nessa Câmara. Então, eu sempre fiz isso e sempre o farei. Se realmente incomoda este ou aquele vereador, é problema de cada um, mas eu sempre vou falar aqui. Então, quando você fala em função de vereador, realmente concordo com Vossa Excelência, com Vossa Excelência colocou a função do vereador aqui. E a função principal, primordial de um vereador aqui, é fiscalizar? É. Mas a primordial não é fiscalizar, não. É legislar. É fazer leis aqui. O poder legislativo, não só em Pitanga, mas como a nível nacional, serve para quê? Para aprovar projetos de lei que vem pronto do executivo. É para isso que normalmente o poder legislativo tem servido. Para aprovar aquilo que vem. E uma busca nos arquivos dessa casa, que nós veremos e comprovaremos isso. Que essa casa, poucos projetos têm elaborados de iniciativa do vereador. Eu, como vereador, embora tenha apresentado vários aqui, me sinto omisso ainda nessa questão. Mas já tive aqui o privilégio de aprovar contra o fumo, proibição da long net, criar o controle interno, discutir o trânsito de Pitanga, transporte para os idosos de 60 a 65 anos gratuito, está aqui nessa casa, tem projetos, são poucos, mas se cada um de nós fizer mais um pouquinho, nós faremos muito por Pitanga. Essa é a função do vereador, sim, criticar, cobrar, usar o microfone e falar, mas também mostrar na prática trabalho, projeto de lei, que possa ser pelo prefeito executado, porque aí tem obrigatoriedade. Mas eu não sei porque Vossa Excelência fica exaltado quando eu estou falando. Pode ser alguma. E quando você... Calma, vereador, pode falar? Não, eu exaltado. Eu estou tranquilo, sereno. O senhor é que parece que está faltando água, faltando saliva. Só que eu queria dizer para o senhor, talvez não era da sua época aqui, o senhor estava na cidade de Boa Ventura de São Roque, como labuta lá ainda, mas o Instituto Nacional de Seguridade Social e tal, os membros da casa que estão aqui até hoje, foi 99% o projeto do vereador Luiz Matos na casa. Embora não tenha sido talvez porque saiu do gabinete do prefeito Osni na época, eu levei o projeto, fiz mais de 30 reuniões com superintendência de Ponta Grossa, Curitiba e Guarapuava, e a extensão do Corpo de Bombeiros, que na época era para ser, inclusive até esse dia teve algumas críticas do Edilson, o vereador Edilson, era para ser um bombeiro militar, com 15 militares, cabos e sargentos e tudo mais. Temos aqui um glorioso bombeiro de funcionários públicos municipais. Então são projetos, claro, inclusive hoje discutia sobre o seu projeto do idoso, com o senhor, com 84 anos, o seu Pedro Henrique, que precisava ser beneficiado. Até citei o teu nome hoje, o seu nome para ele hoje. É óbvio, né, que todos que estão por aqui, estão passando por aqui, é óbvio que estava ali o vereador Edilson, nós discutindo sobre isso, presidente, com relação à importância desse projeto que Vossa Excelência lançou. Eu me lembro a respeito disso. Agora, é claro que absolutamente todos os vereadores, todos os 15 na época, quando 15 e agora 9, todo mundo tem os seus anseios, vereador. Vereadora, o que eu quis dizer com relação à sua pessoa, e Vossa Excelência citou dois projetos aqui. Esses projetos, na verdade, que Vossa Excelência citou, são projetos de iniciativa do Executivo. Eles não são de iniciativa do Poder Legislativo. Fundo de Previdência, sim. Me perdoe, mais uma parte. Vereador Agnaldo, de iniciativa do Executivo, quando o Executivo tem iniciativa? E naquele momento a iniciativa saiu de dentro da tribuna. O senhor está entendendo o que eu estou querendo dizer, vereador? Não, mas então tudo bem, o senhor é o professor, né? Então o senhor pode explicar. Mas eu só estou querendo que o senhor entenda que eu estou dizendo que o trabalho que foi firmado naquele momento, e os funcionários da casa lembram muito bem, foram realizados pelo gabinete na época do vereador Luiz Matos. Então tá bom, eu já acho que o senhor entendeu. Excelência, eu vou explicar mais uma vez, eu acho que chega de partes, porque realmente o vereador Matos não está entendendo. Vereador não tem poder nenhum para fazer projeto aqui nessa casa que onere os cofres públicos. São projetos, todos eles, de iniciativa do Executivo. Vossa Excelência pode até cobrar via solicitação, via outro mecanismo, mas Vossa Excelência não pode elaborar projetos que onerem o cofre público. Projetos que mexem no orçamento. Não se pode fazer projeto que onere os cofres públicos. Vossa Excelência não pode chegar aqui querendo aumentar determinado taxa ali, sei lá, algo que gere taxa constitucional, gastos ao poder público. Nós não temos essa competência, está na nossa lei orgânica. Vossa Excelência já foi vereador e sabe disso. Senhor presidente, eu vou encerrar, mas eu não poderia deixar realmente de fazer alguns comentários com relação a uma pessoa realmente que nos deixou realmente. O ex-vereador dessa casa, Rogério Schmidt. E eu, quando falo do Rogério, o Maurício está aqui, sabe que a gente fala de uma pessoa que teve um convívio longo. Teve uma relação de muito afinco, uma relação realmente extremamente estreita com essas pessoas que deixou aqui. E eu não vou falar do Rogério vice-prefeito de forma alguma. Eu vou falar do Rogério ser humano, do Rogério homem, daquela pessoa que realmente, para aquelas que conviveram, principalmente para o povo do interior, sabe que era um grande homem. Um grande cidadão, realmente, uma pessoa de coração muito grande. E eu tenho uma passagem, assim, do Rogério, até fico extremamente grato e levo isso para o resto da minha vida, que foi uma das pessoas que realmente ajudou no meu segundo mandato, foi uma pessoa que foi junto comigo, pedir voto, inclusive pediu voto para mim, o Maurício sabe do que estou falando, e nós chegamos numa casa na Serra Palmeira, uma senhora havia comprado um Gol vermelho, e quando ela foi comprar o Gol vermelho, ela não foi lá na loja comprar. Ela veio e trouxe o dinheiro para o Rogério. Rogério, eu quero que você compre um carro para mim. Eu não lembro o nome dela aqui, mas se for o caso, eu trago. Eu quero que você compre um carro, Rogério, para mim. Eu estou te dando o dinheiro, você vai. Mas eu não posso fazer isso, aquela vozeirão do Rogério, eu não posso fazer isso. E o Rogério comprou esse carro, claro, levou as pessoas junto. Mas a confiança era tão grande. A responsabilidade do Rogério era tão imensa que as pessoas depositavam realmente nele uma confiança assim, extremamente exacerbada, grande, diante de tudo aquilo que realmente ele representava para essas pessoas. A Márcia, que trabalha com ele, é uma pessoa assim, que sabe dizer o quanto ele ajudava as pessoas até os últimos dias de sua vida. O Rogério é uma pessoa realmente que, quando era necessário falar, e o Rogério, quando abria a boca, sabia falar. Sabia o momento e sabia o que falar. O Rogério realmente deixa para nós aqui uma grande lição de vida. Uma grande lição realmente de humanismo, uma grande lição de como deve se conduzir um homem, seja ele ocupante de um cargo público ou não, mas como cidadão, como pai, como vereador, como vice-prefeito, como secretário de Agricultura, sempre prezou pelos pequenos, sempre defendeu a classe dos menos privilegiados pela vida. Eu acho que qualquer homenagem que se faça ao Rogério Schmidt não será suficiente realmente para engrandecer tudo aquilo que ele fez por nós. E é sempre bom fazer pelos outros aquilo que a gente gostaria que fizesse por nós. Uma parte, vereador. Até já, o senhor falando tudo isso, até em homenagem e tudo, nós soubemos que até a esposa dele hoje veio nos comunicar, nos convidar, ou até no, que nós, no domingo, às 15h, 15 horas, terá a missa de sétimo dia. Até convidar a população, convidar as pessoas, os vereadores da Câmara, para que nós pudéssemos fazer, o senhor que tem esse conhecimento mais ainda da participação dele na campanha, que para essa homenagem no domingo, às 15 horas, na Igreja Santana, que vai ser feita essa missa em homenagem até o sétimo dia ao Rogério Schmidt. O Maurício que conviveu dentro da casa, né, Maurício, que domiciliou junto com o Rogério, sabe muito mais do que eu dizer realmente o que significava o Rogério. Para muitas pessoas, ele deixava transparecer que seria uma pessoa brava, uma pessoa realmente de difícil convívio. E ao contrário, né, Maurício? Era uma pessoa realmente de fácil convívio. Uma pessoa realmente, quando adquirida a confiança por ela, realmente se desdobrava, visando assim, realmente dar tudo aquilo que ele tinha, no sentido de dedicação, para que aquela pessoa realmente pudesse ser valorizada, assim como valorizava ele. Então era uma pessoa realmente que dignificou, que chegou em Pitanga, que investiu aqui em Pitanga, e que trabalhou pelo povo de Pitanga, que merece sim homenagens. E eu acho que nós temos a obrigação, nessa casa, enquanto vereadores, realmente, de procurar um meio aqui, de deixar o nome do Rogério marcado aqui em Pitanga. Eu até pensava o que, que nós poderíamos fazer, o que, que era possível. Pensei sim, talvez uma loucura eu esteja falando aqui. Por isso que tudo tem que ser discutido, inclusive quando nós apresentamos os projetos, nós fazemos via audiência pública aqui. Pensei até na alteração do nome de rua, de uma rua importante do nosso município, com o nome Rogério Schmidt. Pensei nisso, sim. É claro que uma matéria dessa tem que ser discutida com todos os vereadores, com toda a sociedade organizada ou não. Pensei muito. Eu acho que seria uma homenagem muito grande, e homenagem boa. Mas eu sempre digo que nós falhamos muito, Meco. Mais uma partinha só, vereador. Sim. Nós temos essa mania de querer homenagear as pessoas quando elas falecem, quando elas morrem. E às vezes, nós pecamos muito enquanto elas estão vivas. Eu mesmo, aqui, tenho certeza absoluta que poderia ter me dedicado mais nessa amizade, poderia ter me dedicado mais como vereador, junto ao Rogério, poderia sim ter levado a ele, de repente, uma alegria maior e uma resposta maior pelo que ele fez por mim. Mas o Rogério, da mesma forma, sabe realmente que é uma pessoa que fica guardado, não só no coração desse vereador, mas tenho certeza que no coração de todos os vereadores e da população da Pitanga, pelo homem, pelo seu caráter, pela sua idoneidade, pela sua responsabilidade e, acima de tudo, pelo seu compromisso com as pessoas que precisam de governo. Um homem, um cidadão, uma pessoa de Deus, uma pessoa grata e que tenho certeza que onde está, tenho certeza que está nos olhando, que está sendo abençoada por Deus e que está torcendo para que todos nós possamos aqui fazer, ao longo do nosso mandato, um trabalho realmente que seja, se não aquilo que ele esperava totalmente, mais próximo da responsabilidade dele. Eu tenho certeza absoluta e confio no compromisso de cada um dos vereadores, no compromisso que as pessoas de bem têm pelas pessoas que fazem muito por nós. Agradeço muito, na verdade, embora não possa ouvir aqui, a oportunidade de ser amigo e de estar ao lado do Rogério por muito tempo. Eu agradeço a presença da Casa dos Vereadores, peço desculpa, vereador Matos, se de repente me excedi aqui, mas eu acho que essa casa, respaldada no princípio democrático, realmente revela o nosso compromisso com a discussão, buscando sempre e visando sempre o interesse público, que é o interesse maior, que é a sociedade pitanguense. Está livre o uso da palavra. Peço a palavra. Concedido, senhor. Senhor presidente, vereadores, público presente, meu boa noite. Não tinha como não vir nessa tribuna hoje falar sobre essas, porque meu nome foi citado várias vezes para os vereadores Luiz Matos, vereador Meco, então eu tinha que vir aqui para falar. E parabenizar primeiro o trabalho que a Rádio Pitanga está fazendo nesse sábado, chamando vereador por vereador, que o Juscelino faz esse programa, onde nós, vereadores, temos a nossa chance de falar para a população os trabalhos que cada um daqui realiza. E realmente, posso até ter cometido uma falha na minha entrevista, em questão do aumento salarial para os professores. Não vou me retratar em rádio nenhuma, não vou falar, porque realmente nós aqui, Pitanga, passou por esse aumento, sim, que foi, acho que a única cidade aqui da região central do Paraná, onde conseguiu, onde o prefeito deu esse aumento, onde tem os municípios que não foi dado esse aumento e nem precisa ter dado ainda, porque ele está na justiça ainda. Então, realmente, os vereadores aqui, nós estamos de parabéns. Equívoco nenhum eu cometi naquela hora, na minha entrevista. E, então, não tenho que me retratar em nada em questão do piso salarial que foi dado aos professores. Vereador Aguinaldo, obrigado. Às vezes, a gente é isso aí que é companheirismo. A defender os companheiros, é isso mesmo. A gente está aí, às vezes acontece, como já defendi a Vossa Excelência algumas vezes, e obrigado pelas tuas palavras, que você me ajudou, na verdade, ali, em questão disso aí. Então, essa parabéns. Parte, vereador toda. Fabrício. Vereador Fabrício, eu conheço a pessoa. Eu sei do que eu estou falando. Eu sei do grande homem que você é. Eu tenho chegado naquele laboratório, eu tenho visto as pessoas que procuram você, e não são pessoas de colarinho, não. São pessoas carentes, pessoas que precisam encontrar em um ser humano alguém que possa enxergá-lo e atendê-lo. Eu sei que Vossa Excelência é um grande vereador, é um grande ser humano, e como eu disse aqui, não fiz papel de advogado de forma alguma, senhor, Vossa Excelência não precisa. Vossa Excelência é um grande vereador, é um grande ser humano, e jamais vai ceder a esse tipo de comentário. E não se deve retratar mesmo. As pessoas sabem. Vamos perguntar aos professores se eles estão contentes ou não com esse piso nacional. E quando Vossa Excelência coloca que aqui praticamente foi o único município que deu esse piso na integralidade, foi realmente. Então, Vossa Excelência, como vereador que defendeu esse piso, que lutou pelos professores, realmente nós, vereadores, aqui temos que agradecer a Vossa Excelência, e os professores agradecem a Vossa Excelência pela batalha que teve. Não é nenhum mérito nenhum ficar elogiando a Vossa Pessoa. Tá, joia. Obrigado, vereador. Em questão, acho que o vereador Luiz Matos, a preocupação dele é se esse vereador tinha língua. Acho que aqui está aqui. Estou aqui falando. Pena que ele não está aqui. Mas em questão, só falar para ele que eu sou grandinho e sei me defender sozinho. Não preciso. Eu preciso, sim, de amigos e companheiros que nem esses vereadores. Se você não quiser fazer parte, não quiser me defender, meu amigo, você fica no teu canto e eu fico no meu. Em questão, a outra coisa que foi falada, questão de voto, né? São os leões. Somos, sim. Pode contar com esse leão aqui, que esse leão está armado, e esse leão aí na próxima eleição vem de novo. E vem com 933 votos nessa eleição, e vamos ver se conseguimos fazer um pouquinho mais, para ver se nós conseguimos eleger, carregar, né? Às vezes, alguém junto conosco. Vamos lá, somos verdadeiros leões de trabalho, sim. Isso aí que dá, fala assim, isso aí eu vejo um discurso, isso aí me dá mais garra de trabalho, mais garra de vontade, né? Os leões mostram as garras. Então, a partir de hoje, nós vamos mostrar nossas garras em questão de trabalho e competência que nós somos, fomos eleitos para isso, e pode ter certeza que competência nós temos e vamos trabalhar para isso aí. Questão da ambulância, comentado. Isso aí... Dia 12 do 10, Hospital São Vicente, tumulto muito grande dentro do hospital, várias transferências do município de Pitanga a outros municípios, aonde eu estava naquele dia de plantão. Teve acidente às 7 horas da manhã, com uma vítima fatal de Santa Maria e mais 3 pessoas, mais 4, se não me engano, feridas, todos para o São Vicente. Teve uma festa, acho que não foi no dia 12, foi no domingo, no dia 10. Teve na festa no quarteirão, onde teve uma pessoa baleada. Teve acidente, nesse caso, de moto. Teve mais 2 acidentes de moto, então acredito que foram feitas várias transferências. Em questão, no lugar de nós irmos, que nem o vereador Luiz Matos falou, em questão de ir até o Ministério Público, eu acho que não precisa ir até o Ministério Público. Vamos conversar com o secretário, ver quem sabe as ambulâncias nossas do município estávamos atarefadas, levando a outras vítimas de umas transferências em questão do hospital para outros hospitais das cidades vizinhas, como Guarapuava. Então, às vezes, a gente tem que ver em questão sobre a ambulância naquele dia. Essa parte, bom, vereador? Toda. Exatamente foi isso que eu disse, que primeiro, depois até eu voltei ali no pronunciamento, dizendo que talvez antes nós íamos ligar para o secretário, ia conversar com o prefeito, e que Vossa Excelência, que é da área da saúde, pudesse verificar, e eu também estaria ligando amanhã, para saber o que aconteceu, né, para que isso não aconteça mais, porque a informação que nós tivemos do vereador Mecker, que uma vez aconteceu, agora aconteceu de novo, que realmente venha uma explicação plausível. Não tenha dúvida que nós vamos estar ao lado daquilo que for correto, vereador. Obrigado. É, vereador. Mas antes, um pouquinho antes do teu pronunciamento, você comentou, vou fazer meus requerimentos, vou ao Ministério Público logo após o meu programa, que está aqui, ainda bem que nem foi falado nessa casa, é gravado tudo. Logo após o meu programa, vou até o Ministério Público. Eu acho que não é. Essa parte, vereador, mais uma. Toda. Então, a seu pedido, amanhã, 10 horas e 15 minutos, estarei batendo nas portas do gabinete do promotor de justiça, excelência. É meu direito, isso, esse é todo o teu direito. Então, em questão disso aí, eu acho melhor até a gente ver realmente se... Mais uma parte, vereador. Bom, deixa eu terminar a minha conclusão, acho que não tem. Não posso, vereador Agnaldo? Deixa, eu estou concluindo a minha parte. Presidente, então amanhã, bom, é isso que eu acho. O vereador, o papel do vereador é isso aí mesmo. Fazer... Então amanhã, o vereador Luiz Matos ir até o promotor, pode, vai, isso aí é legal. Mas eu acho que primeiro nós tínhamos que discutir em questão com o próprio secretário, ver realmente o que quer e nós tentarmos ajudar. Vamos ajudar, ver o que falta, quem sabe nós pedirmos as novas ambulâncias para esses deputados que foram eleitos, né, para nós ajudarmos. Tem quantos? O teu mesmo deputado foi foi muito bem votado e foi o mais votado do Paraná. Quem sabe pedir para ele novas ambulâncias? Faz horas que ele não está ajudando o nosso município. Então vamos lá, vamos pedir para ele, em questão lá, novas ambulâncias, aparentar essas ambulâncias, né, trazer equipamentos novos para essa ambulância, para nós equiparmos e o nosso município ter, porque ter essas ambulâncias é realmente como uma bem equipadas. Vamos lá, vamos atrás do deputado Alexandre Cury, vamos... Através deles, acredito que ele mande essas novas ambulâncias aí para o nosso município. Vereador, presidente, meu muito obrigado. Está livre o uso da palavra, senhor vereador. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, passando pela ordem do dia. Matéria da ordem do dia. Em segunda discussão e votação do projeto de lei número 38/2010, abre crédito adicional suplementar orçamento do município de Pitanga para exercício financeiro 2010, altera as leis 1522, 1523 e 2009, lei de diretrizes orçamentárias e das outras providências. Em primeira discussão e votação no projeto de lei ordinário 42/2010, abre crédito adicional especial no orçamento do município de Pitanga para exercício financeiro 2010, altera as leis 1522 e 2009, 1523 e lei de diretrizes orçamentárias das outras providências. Em única discussão e votação, o pedido de informação número 15/2010, de autoria do vereador Leandro Américo Branco Chimim. Em única discussão e votação, o pedido de informação número 16/2010, de autoria do vereador Leandro Américo Branco Chimim. Essas são as matérias da ordem do dia, senhor presidente. Em segunda discussão e votação, projeto de lei ordinária número 38/2010. Em discussão. Senhor presidente, peço a palavra só para... Esses projetos, na verdade, às vezes deixam a gente aqui uma saia justa. São projetos técnicos que são discutidos nas comissões, tanto de redação quanto de finança, e tratam, na verdade, alguns de remanejamento, outros de abertura de crédito adicional. Nós temos aqui neste projeto alguns excessos de arrecadação que houve em algumas secretarias e que agora estão sendo remanejados para outras secretarias que faltaram recursos. Não há como a gente ficar discutindo rúbrica por rúbrica aqui, valor por valor aqui. Mas são projetos que nós estamos aqui cansados, na verdade, de votar. É um crédito adicional, não é suplementar, ou seja, houve um excesso, sobrou recurso em determinada secretaria, estamos alocando para outro local. Quando na suplementação nós só temos tirada de um lugar, colocação em outro, não oriunda de excesso ou superávit de financeiro. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, que se manifestem levantando. Aprovado. Em primeira discussão e votação, projeto de lei ordinário número 42/2010. Em discussão. Peço a palavra novamente, senhor presidente. Esse projeto trata daquela remissão sobre a questão do Funrebom. Aqueles valores, na verdade, que as pessoas acabaram pagando a mais em razão de um projeto que veio a posterior o pagamento, reduzindo lá os valores. Então, como, na verdade, vai ter que ser devolvido esses recursos, não importa de R$7.000, eles precisam serem criados dentro do orçamento. Esses recursos têm que ser alocados dentro do orçamento. Então, nós precisamos, na verdade, aqui autorizar a criação para que nós possamos, na verdade, devolver esses recursos àquelas pessoas que pagaram um valor a mais em razão de uma lei que reduziu os valores. Peço a palavra. Qual seria, senhor? Quando, no meu pronunciamento, até eu solicitei que fosse lido, pedi ao secretário que a justificativa. Justifica-se o projeto de lei que ora enviamos para a apreciação de Vossa Excelência. A necessidade de criação da conta 3285 com a natureza de despesas 33.90.93.000. Indenizações e restituições com a fonte vinculada 01.515, Funrebom no exercício de 2010, no valor de R$7.000, para atendimento da Lei Complementar 16/2010, que concede remissão de crédito tributário da taxa de combate a incêndio. Eu até pedi para que fosse lido, presidente, para justificar realmente essa devolução, qual o líder do governo já fez até a explicação, de que o que me chamou muito a atenção, como eu já falei agora há pouco na tribuna, que quando foi feita aquela reforma tributária, aparecia um valor alto, e como existe essa, tem que haver essa devolução, seria uma renúncia de receita, ou até mesmo tem que ser aprovado pela Câmara. Então, eu quero dizer que, mais uma vez, quando nós estivemos aqui no segundo quadrimestre da audiência pública, caiu para 80% a previsão. Então, que com essa queda de 70%, cairia para R$110.000 o gasto com o bombeiro. Então, a previsão desse ano seria 80%. Acredito ainda que se deveria ser estudado, voto a favor, claro, para essa devolução, mas que fosse estudado, porque essa diferença pode cair mais ainda, em cima desse percentual, quando a previsão é R$80.000 ano. Em votação. Os vereadores que forem favorável permaneçam sentados, caso contrário, que se manifestem levantando. Senhor presidente, eu vou pedir também a dispensa da segunda votação desse projeto aqui, considerando, na verdade, que a relevância, a urgência e a necessidade de devolver esses valores. Eu vou colocar em votação, então, a dispensa da segunda votação, pedido do vereador Aguinaldo. Em votação. Os vereadores que forem favorável permaneçam sentados, caso contrário, se manifestem levantando. Aprovado. Em única discussão e votação, pedido de informação número 15/2010. Em discussão. Peço a palavra. Concedido, senhor. É claro que, quando nós fizemos esse pedido de informação, nós até pedimos aos nobres pares que estudassem, que participassem, que ouvissem, porque houve uma certa dúvida quando esse Fiat Uno ASB 3051 da Secretaria Municipal de Saúde saiu daqui de Pitanga e foi até Marechal Cândido Rondon. E eu quero voltar até a explicação que nós tivemos, que nós fizemos, que quando eu tive essa informação, dirigido pelo secretário, mês passado e esse mês também, eu entrei em contato com pessoa responsável lá da saúde, e quando eu perguntei se havia ou não um controle deste veículo, ou desses veículos da Secretaria de Saúde, para a gente ter um controle diário de bordo, para a gente ter uma noção se é e se foi autorizado ou não pelo prefeito. Então, quando eu fiz, peço até mais uma vez para os vereadores, nobres pares, que acredito que é de interesse de todos, nós tirarmos essa dúvida, se houve ou não, e se o líder do governo tem essa informação de que eu não obtive. Eu, sinceridade, fui me informar e não obtive essa informação. Não me passaram. Diz que era para mim aguardar, ver se ia passar ou não aqui na Câmara essa informação, esse pedido de informação, que não iriam me falar. Então, acredito, até peço ao vereador líder, que se por acaso tem essa informação, se tem, posso até retirar esse pedido de informação, quando até mesmo o vereador Fabrício até comentou que é fácil de nós perguntarmos, tivermos essa informação. Até convido para que amanhã, se o senhor tiver condição de participar, até nós termos mais informação sobre o número 4, o qual foi a contratação até uma licitação de várias firmas, para nós termos conhecimento lá na prefeitura, ou ter informação até mesmo na saúde. Então, se o senhor tem algum conhecimento sobre esse pedido de informação número 15, deste veículo, se o senhor puder me informar, eu acredito que nós evitaríamos até alguma dúvida. Acho que o Luiz Matos pediu falar, não pode falar. Não, eu acho que seria o grande caminho esse pedido de informação. Então, eu já quero declarar aqui o meu voto favorável, porque o secretário vai poder se explicar, ou quem sabe até solicitar a presença dos vereadores para tentar explicar. Não vejo absolutamente nenhum motivo irrelevante a respeito dessa votação, dessa pedido de informação. Em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Embora a gente tenha informação com relação a esse fato aí, o secretário se colocou à disposição aí na próxima semana, ou até mesmo essa semana, para vir aqui esclarecer que os fatos não aconteceram dessa forma. Nós, eu não sei se todos aqui sabem, mas eu acredito que os companheiros aqui sabem, realmente que isso não aconteceu, realmente, que não era dessa forma. Então, ele se colocou à disposição para vir aqui, independente de pedido de informação ou não, pelo menos foi esta a palavra que ele me deu, de que viria aqui na casa, embora a gente já tenha esta resposta, daí eu entendo, na verdade, até desnecessário esse pedido de informação, mas ele está à disposição aqui para qualquer informação, dentro dessa casa, não precisa esperar os 30 dias da resposta do pedido de informação, de forma alguma, ele vem sexta ou segunda, por isso eu acho desnecessário esse pedido de informação, e vou me posicionar contrário aqui. Vereador, eu não entendi o que o senhor disse, ele disse que não é verdadeira essa informação, só para nós, está em discussão, esse veículo não foi para Marechal Cândido Rondon? A informação, como Vossa Excelência colocou aqui, quando discutiu isso aqui, não. Ela não é daquela forma que Vossa Excelência colocou aqui, que foi levar para fazer algo particular, que não tinha interesse público, ou seja, interesse que realmente esses servidores realmente buscassem lá a qualificação para disponibilizar esse serviço para a população de Pitanga. Dessa forma que me foi colocado. Está em discussão. Ainda em discussão, primeiro acho louvável o secretário se colocar à disposição. E Vossa Excelência, na qualidade de líder do governo, faz muito bem a sua posição. Mas também não vejo o porquê desnecessário, necessário. É papel e o secretário vai poder lá na frente discutir a respeito disso, embora possa, por que não, vir aqui na sexta, na segunda, na terça, e ir lá na frente responder o vereador Meco. Acho que não, só vai acelerar aquilo que o vereador Meco e demais querem saber, só isso, eu acho. Senhor presidente, só para encerrar aqui, eu acho que cada vereador tem o livre-arbítrio aqui, e cada um defende e se posiciona da forma que acha mais correta. Eu vejo 10 posições, não sei os demais vereadores, até porque ele me deu a palavra que viria aqui, como já veio aqui em outras ocasiões. Eu peço a palavra. Já, quando o senhor mesmo já disse que o senhor já se propõe contra a esse pedido de informação, eu queria até então pedir aos senhores e aos nobres pares, eu fiz uma indicação número 13. Senhor presidente, senhores vereadores, acredito e peço desde já, se o senhor vereador líder, vereadores, não está ainda, não foi protocolado, porque eu quero até pedir, já sabendo, ou até antecipando que viria desta forma até essa... Porque alguns vereadores já brincando, já dizem, não, vamos votar contra qualquer tipo de pedido de informação. Mas eu gostaria que os senhores votassem, ou até mesmo assinassem essa indicação, que apresentamos a Vossa Excelência a esta colenda Casa de Leis a seguinte indicação. Em virtude de algumas distorções ocorridas e para garantir o direito do funcionalismo público municipal, conforme o disposto no plano de cargos e no Estatuto dos Servidores Públicos, solicitamos estudos para viabilidade de que seja possibilitado aos funcionários cursos de aperfeiçoamento e qualificação, custeados pelo município, buscando proporcionar a melhoria na qualidade dos serviços prestados, bem como a valorização sem discriminação de todos os funcionários. Por quê? Porque eu acho o seguinte, vereador, se foi legal ou ilegal, se é normal sair um veículo daqui o mês passado e esse mês, que acredito que se por acaso nós chegarmos lá, como existe esse diário de bordo, vai constar que esse veículo Uno saiu de Pitanga e foi até a Marechal Cândido Rondon com algumas pessoas, se pode para alguns, que faça para os outros funcionários também. Acredito que todos os vereadores, todos, estarão mais do que nunca querendo que o funcionalismo público tenha essa qualificação custeado pelo município. Já que alguns podem, por que não todos, então? Senhor presidente, eu acho que nós fugimos um pouco do tema aqui, mas me permita, já que fugiu, eu preciso só fazer alguns comentários. Eu acho que o termo aí, verbalmente, na verdade, Vossa Excelência me esclareceu, mas o termo em si ele não aponta quais são as distorções. E, para ser mais claro para Vossa Excelência, nós temos previsão, tanto no plano plurianual, no PPA, de recursos que são lá dentro de um programa disponibilizados para a qualificação dos servidores públicos. Peço a palavra. Como se diz? Vereador, não foi distorcido nada, eu acho que... eu acho que quando nós temos um veículo que sai, e quando eu aqui falei, até fiz uma denúncia que o veículo, é isso que eu quis dizer, essas distorções. Quando eu fiz o pedido de informação, vereador, foi para nós ter conhecimento, para evitar essas distorções. Se nós tivermos a resposta do pedido de informação, se todos nós aqui tivermos essa... Será que amanhã ou depois vem essa resposta do secretário? Será que vem? Acredito que venha, o senhor está dizendo isso, acredito que venha. Ele vem aqui e nós saberemos o que aconteceu. Para evitar essas distorções, é isso que eu quis dizer nessa indicação. Teremos, sim, esclarecimento. Foi essa a minha indagação, a minha preocupação deste veículo sair daqui do município de Pitanga. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Caso contrário, que se manifeste levantando. Reprovado por maioria de votos. Em única discussão e votação, pedindo informação número 16/2010. Em discussão. Peço a palavra. Concedido, senhor. Esse pedido de informação número 16, o qual houve também algumas distorções ocorridas naquela denúncia, quando eu mesmo disse que eu tive a informação que o secretário estava de licença, o qual o vereador líder disse que teria que ser publicado, que teria que ter sido isso e aquilo, que eu não tinha conhecimento, e eu realmente fui atrás do conhecimento, e não existe mesmo isso. O prefeito não publicou nada, não tem que publicar coisa nenhuma, é feito por decreto, Então, é aqui que eu estou pedindo, essa encaminhar cópia dos requerimentos de férias e licenças e respectivas portarias dos servidores no ano de 2010. Também seria para esclarecimento. Agora, se os nobres pares já vieram preparados para votar contra, e se o servidor, o secretário, vem aqui também para contar que, como é que é isso, como é que foi, como é que vai ser, eu acredito que vai ser votado contrário também, mas a minha parte, a minha preocupação está aqui. O pedido é esse. Se por acaso acharem que não dá, não posso fazer nada. Peço a palavra, senhor presidente. Eu acho que o vereador Meco deixou muito bem claro que o conhecimento ele já tem. Ele falou que não foi publicado. Ah, não foi publicada a portaria, ele faz por decreto. Todo instrumento público de concessão de licença, de contratação de funcionários, de exoneração de funcionários, obrigatoriamente ele só tem validade a partir da publicação do ato, seja ele portaria ou decreto. E esta portaria, eu vou só explicar a Vossa Excelência aqui, a portaria, na verdade, os municípios usam muito o decreto, que esse instrumento significa conhecimento externo. A portaria, normalmente, é para levar o conhecimento interno. Agora, a maior parte dos municípios usa a portaria para contratar, para demitir, para conceder férias, licença, enfim, todas as licenças que nós temos. O município aqui, acho que faz decreto. E todo decreto tem que ser publicado. Se Vossa Excelência já não encontrou o decreto, é porque não houve a concessão dessa licença. Então, o seu pedido aqui já está respondido. Até porque, vereador, nós não precisamos do executivo para ter esse conhecimento. O mesmo jornal que se publica os atos lá, nós assinamos aqui. E nós temos assessoria aqui que nos presta todas as informações se este ato ocorreu ou não ocorreu. E Vossa Excelência já procurou assessoria, já sabe que não foi publicado esse ato, já sabe que não foi dada a licença, portanto, para que o pedido de informação? Vereador, somente a Câmara que publica. Não, então por isso que eu estou pedindo. Então, vote a favor, não. Mas, vereador, não é questão de... Eu acredito, veja bem, nós temos assessores da casa. Agora, se o senhor não acredita, se o senhor não tem, desacredita do que nós temos aqui na casa, então, olha, me desculpe, mas, o senhor tem que tomar um pouquinho de outras atitudes. Então, mas está aqui o pedido de informação, não é nada mais, está aqui. O prefeito não publica, vereador. Converse com o prefeito, converse com o executivo, ele não publica. Vereador, está aqui o pedido de informação. Eu vou falar. Não é nada mais justo, mais lógico. Pedido de informação número 16. Medo do quê? Está aqui, se não tem nada que não está dizendo. Simplesmente virar uma resposta dizendo nada a informar, não tem nada. Pronto, eu aceito, mas na boa, vereador. Agora, eu não sei o porquê que você... Agora, o senhor não venha me dizer outra vez que é por causa de papel e tinta de caneta. Chega o Batatinha, que falou uma vez aqui, mais o senhor, um vereador, advogado e tudo, me falar um negócio desse, pelo amor de Deus. O município de Pitanga não pode pagar papel e tinta de caneta porque nós queremos uma informação sobre o executivo de alguns servidores que se licenciaram, vereador. Não é difícil. É uma coisa simples. Se não tem problema, vota favorável. Agora, se tem problema, realmente, levante e negue o pedido de informação. Isso é um direito do senhor, é um direito dos vereadores a fazer isso. O meu direito está aqui. Senhor presidente, peço novamente a palavra e digo, não houve decreto, não houve publicação, porque não está... E ele fez campanha? Fez, mas não fez em horário político. Outra coisa, a posição... Dá licença, eu estou falando. Cada vereador aqui age da forma que acha correta. Vossa Excelência se preocupa com o papel, porque eu vou falar do papel, e eu me preocupo muito com o fim do seu pedido de informação. Vereador, o senhor falou que fez campanha. Está em discussão. Está em discussão. Mas eu tenho a palavra. Eu tenho a palavra. Vereador, mas eu não falei em campanha. Ô, vereador, por favor, vamos botar ordem na casa. Está meio bagunçado esse negócio. Está em discussão, presidente. Mas eu estava com a palavra. Vossa Excelência conhece o regimento interno? Senão, vou pedir para a doutora Maristela fazer a leitura aqui, já que ela está orientando ali. Só vou dizer uma coisa aqui. Cada um vota livre da forma que entender. A finalidade, o voto seu da forma que vai ser, para mim não me interessa, eu tenho a minha convicção e tenho meu pensamento, se Vossa Excelência entende dessa ou daquela forma, é problema seu. Assim como a minha decisão aqui é problema meu. E os frutos, positivos ou negativos, colhidos da minha decisão, que são minhas, não são tuas, então não precisa ficar preocupado com a minha posição. Agora, Vossa Excelência já clareou, já falou que não... Já sabe, já tem essa informação aqui dos assessores, Vossa Excelência sabe que já tem. Vossa Excelência não vai falar aqui. Eu fico preocupado, qual que é o fim do seu pedido realmente? Se é um interesse público ou se é um interesse político, que me parece ser o mais plausível e mais correto diante do que eu tenho visto aqui de Vossa Excelência nessa casa. Peço a palavra. Conselheiro. Nenhuma vez eu falei em campanha, vereador. Nenhuma vez. O senhor disse agora que ele estava em campanha nas horas de folga. Eu nem um minuto falei em campanha. Eu simplesmente disse, ou se ele foi fazer campanha lá em Marechal Cândido Rondon, aí é outra coisa. Agora, eu nem um minuto disse. Aqui está, encaminhar cópia dos requerimentos de férias e licença respectivas portarias dos servidores no ano de 2010. Nem um segundo eu falei em campanha. Eu simplesmente fiz um pedido de informação para saber sobre se existe ou não algum comunicado, portaria ou qualquer informação. É isso que eu fiz. Agora, quando o objetivo maior foi do secretário ir, estava em licença, comunicado feito pela Secretaria de Saúde. Quando tive a informação, quis obter essa informação, se tinha ou não estando licenciado. Essa que foi, não foi nem um minuto, eu falei em campanha. Falei sim, num curso até mesmo particular. Discussão, presidente, sem discussão ainda, eu acredito que sou favorável ao pedido de informação, embora vejo aqui que nós vamos brincar de mocinho e a outra parte, que 5 se levanta e 2 ficam sentados, vamos até meia-noite fazendo isso, mas eu também vejo que não é com gritos e com verbetes esbravejando que nós vamos chegar absolutamente em denominação nenhuma. Só somos favoráveis ou não somos favoráveis. Eu sou favorável porque não vejo problema absolutamente nenhum na aprovação desse pedido de informação. Deixa a colocação, vereador Luiz Mato. Respeito muito o seu trabalho, o senhor já foi presidente. O senhor tem conhecimento, o senhor tem um jeito esquisito de colocar as palavras. Eu não me levantei, e o presidente não vota. Se o senhor não tem conhecimento, nós podemos tirar algum documento para o senhor ver o presidente só vota quando é empate. Eu gostaria. Se levantou 4, não 5. Eu gostaria que Vossa Excelência fizesse isso em discussão e depois da reunião. Nós não vamos ter mais tempo para discutir. Vossa Excelência e assessoria da casa, vamos discutir sobre isso, mas eu não falei a seu respeito. Eu só falei que do jeito que está, o vereador Meco, seria até importante já partir de uma vez para a votação, porque vai até a meia-noite. Mas eu quero a palavra, senhor presidente. Eu quero a palavra. Está em discussão, vereador? Está em discussão. Senhor presidente, mais uma vez eu falo aqui. Aqui é o lugar para se discutir, até porque, senhor presidente, aqui nós estamos olhando na cara de um do outro. Aqui nós não ficamos impedidos de falar, nós não somos restringidos na nossa fala, e nós temos a oportunidade, graças a Deus, ao mandato que o povo nos deu. Porque se nós tivermos que fazer alguma explicação em determinados locais, nós não vamos ser recebidos, não. Não vamos. Alguns sabem do que eu estou falando. Mas aqui nós podemos falar. E aqui não é nenhum filme de faroeste, nenhum filme de aventura para ter mocinho, não. Aqui tem vereadores que merecem respeito nessa casa. E ainda em discussão, excelência. Agora há pouco, vereador, Vossa Excelência falava aqui na tribuna, realmente, mais uma vez, Vossa Excelência se contradiz. Falava que quando fale, então aponte os nomes. Agora há pouco, Vossa Excelência disse, e vejo que depois de 30 minutos mudou o seu discurso. Eu quero que fique bem claro que Vossa Excelência está à disposição, inclusive até tão logo termine a sessão, caso Vossa Excelência queira falar, no meu programa de rádio, Vossa Excelência vai falar, e o importante de tudo, o senhor sabe que lá o senhor não precisa pagar nenhum tostão para me dar entrevista, excelência. Presidente, eu fico agradecido porque isso é uma novidade na minha vida. Graças a Deus, estou tendo a oportunidade aqui de ir lá dessa forma que Vossa Excelência colocou. Mas não acontecia dessa forma. Todos nós aqui sabemos. Agora vamos ver, escutar a matéria amanhã, que não. Vossa Excelência, vamos ver se não vai ter picoteamento. Não, em discussão. Eu quero. Eu acho que nós vamos fugir aqui. Depois da sessão nós discutimos sobre isso. Só o meu voto, excelência, é para o sim do pedido de informação. Só isso. Colocar em votação. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, que se manifestem levantando. Reprovado por maioria de votos. Passando para as explicações pessoais, o vereador poderá fazer uso da palavra pelo prazo de 3 minutos, por uma única vez, para assumir manifestação sobre as atitudes pessoais durante a sessão. 3 minutos, senhores vereadores. Peço a palavra, senhor presidente. Pedir, eu acho que isso aqui a gente sempre deixa bem claro, da minha parte, nunca houve qualquer tipo de pensamento com relação a minha atitude pós-sessão. Acho que toda discussão que nós temos aqui, ela se encerra aqui. E quando eu falo isso, eu lembro muito de um vereador que está nessa casa aqui há 4, eu acho que até 5 mandatos, que é o vereador Carijó. Que teve aqui inúmeras discussões, discussões pesadas, que fazem parte dessa casa, e que terminado, encerrado a sessão aqui, estava dialogando, estava conversando, porque deve ser dessa forma. Você não deve realmente levar fora dessa casa as discussões que nós temos aqui. Embora tenhamos aqui pensamentos diferenciados, seja da ideologia, seja da forma como a questão pública vem sendo conduzida no município, mas eu acredito que se a discussão ocorre aqui, e às vezes as palavras não saem da forma como outro vereador gostaria de ouvi-la, digo que faz parte realmente da nossa liberdade democrática que nós, graças a Deus, temos no país. Eu respeito cada um dos vereadores, independente de sigla partidária, independente da posição ou situação dentro dessa casa aqui, até porque deve ser esse o norte de cada um de nós aqui. Ouvir, discutir, contrariar se necessário for, mas se abraçar ali após a eleição para continuar realmente defendendo o interesse da administração, dos poderes constituídos dentro do nosso município. Agradecer a presença de cada uma das pessoas, dizer que realmente, às vezes, a gente procura agir e não contenta a todos, ou contenta a minoria, ou só a maioria, mas que aqui realmente nós procuramos, dentro daquilo que nós temos conhecimento aqui dentro da casa. Porque quando chega um pedido aqui, às vezes para as pessoas que estão aqui, parece de uma forma, mas dentro da casa, ela já é do nosso conhecimento, ela já tem a resposta aqui, e o foco dela, às vezes, acaba sendo desviado, cujo foco deve ser sempre o interesse público, o interesse do município. Já aprovamos N pedido de informação. Inclusive, na sessão passada, veio aqui, eu não lembro agora, se 2 ou 3 respostas. E eu lembro de um prefeito anterior que tinha, e cito o nome dele, o Osni, que dizia, Guinaldo, um dia ele me falou, eu não aguentava mais trabalhar, eu não podia mais trabalhar, porque era bolas de pedido de informação, e eu tinha que disponibilizar, às vezes, o financeiro, 2, 3 dias, para só responder pedido de informações, cujos conhecimentos poderiam ser buscados de outra forma, sem que para isso pudesse disponibilizar servidores, toda a máquina daquela secretaria, quando tem uma série de atividades lá dentro. Mas tenho certeza absoluta que pedidos de informações que nós entendamos aqui, como nós já o fizemos, em outras oportunidades, aqui nós estaremos aprovando sim. Agradecer a presença de cada uma das pessoas e dizer obrigado por estarem aqui e pedir desculpa pelos vícios e omissões que temos nesta casa. Peço a palavra. Como o senhor diz, né? Quando o vereador, líder do governo, lembrou até dos 4 ou 5 mandatos do passado, da experiência, eu queria lembrar do vereador Orlando, no qual 4 anos eu posso dizer que tivemos uma certa diferença ou indiferença, sei lá, mas confesso que realmente, vereador, realmente o que aconteceu no passado, o que acontece hoje, e eu não sei se faz 4, 5, 6 anos agora, mas estou aprendendo também. 6 anos. Estou aprendendo também. Que realmente, às vezes, as pessoas perguntam para a gente, poxa, vocês brigam, quase entram no cacete lá e dali a pouco estão comendo pizza? Não é bem pizza, né? Às vezes, a gente engole meio atravessado. Mas engole. Engole. Quero pedir desculpa ao vereador Fabrício. A minha intenção jamais foi essa, aonde chegou. Eu até estava preocupado também, como volto a dizer, que a minha preocupação até foi em defesa sua, quando professores vieram me perguntar desse aumento que eles não tiveram, e eu jamais, nenhum minuto, eu quis criticar ou quis te deixar numa situação complicada, que precisasse ou não de alguém defendendo, ou o senhor mesmo. Também acho que o senhor tem língua, eu acho que todos nós temos aqui, é para isso mesmo, é para nós nos defendermos e defendermos as pessoas que principalmente é os que fizeram a diferença para nós, com partido ou não, sendo candidato ou não, companheiro ou não, amigo ou não. Agora, eu quero dizer uma coisa, vereador. Para mim, a coisa mais importante, sinceridade, numa administração, é a assessoria. E eu valorizo a assessoria, posso até estar errado. Acredito que jamais a assessoria, pela competência que tem, pelo estudo que tem, pela participação, porque eles ficam, e nós saímos. Entra outros vereadores, com experiência ou não, mas entram, e se não tivermos assessoria no nível que nós temos hoje aqui na Câmara de Vereadores, e acredito que ainda vão crescer muito mais concursos que vão fazer a diferença para nós aqui, vereadores. Obrigado, desculpa a gente até falar alguma coisa, ou falar, né, mais uma vez, peço desculpa ao vereador Fabrício e aos vereadores. Jamais a intenção nossa ou minha é que viesse a chegar numa polêmica de crítica ou até mesmo de desmoralizar ou alguma coisa assim. Obrigado. Peço a palavra, presidente. Concedido, senhor. Bom, primeiro quero agradecer a todos os vereadores, a vereadora Olga, mesmo na sua ausência, por certo, ouvirá a fita, aos funcionários da casa, que hoje fiquei a tarde toda e devo ficar enquanto aqui estiver substituindo o vereador Adir. Vou estar aqui conversando com os amigos, estudando, fazendo perguntas, indagações. Quero também dizer que continuo, sim, na linha partidária. E com relação aos possíveis deslizes, não foi em nenhum momento a tentativa de agressão pessoal dos vereadores. Isso que o vereador Meco acabou de falar realmente acontece. O vereador acaba falando aquilo que pensa. E que bom que assim, que cada vereador fale aquilo que pensa. Que bom que cada vereador possa discutir e, às vezes, até fugir um pouquinho. Mas assim caminha a democracia. Portanto, eu quero agradecer a todos os vereadores e dizer que na próxima sessão nós estaremos por aqui. Ainda com relação a todos que vieram, a todos que estão escutando aqui pela internet, a todos que estão assistindo a sessão plenária pela internet, o meu boa noite e a sessão que acontece na próxima terça-feira. Quero dizer que vereador, estou vereador. Agora, na minha profissão, continuarei da mesma maneira. Combativo, estarei denunciando aquilo que achar as coisas incorretas. Estarei, sim, procurando aqueles que, porventura, forem citados. E, como sempre de costume, estarei com o meu programa de rádio à disposição não só dos vereadores, que são passageiros. Muitos aqui, por certo, não estarão aqui na próxima eleição, na próxima legislatura. Outros novos virão, mas que continuarão sendo cidadãos. E isto, sim, jamais entraremos no campo pessoal, no campo moral. Tanto que é que tão logo cheguei na Câmara Municipal, meu telefone tocou por 2 ou 3 vezes de pessoas perguntando se vai falar daquele assunto lá, daquilo lá da prefeitura, com relação a esse ou aquele vereador. Eu acho que isso já fugiria absolutamente, isso já é mais campo pessoal e moral de cada vereador. Não me interessa isso, mas não tenha dúvida que essas discussões estarão acontecendo aqui no plenário da Câmara, até mesmo porque os microfones e a Câmara estão aqui exatamente para isso. Peço a palavra. Como se diz, senhor? Boa noite a todos, em especial ao nosso ex-prefeito, presidente desta casa, para cumprimentar, cumprimento a todo o auditório. Falar um pouco aqui, senhor presidente, sobre coisas boas. Não falei, não pedi a palavra hoje na tribuna, mas esses 3 minutos eu tenho que, hoje conversando até com o vereador Luiz Matos, comentando sobre uns portais na entrada da cidade, recebo um telefonema que eu acho que no mês de novembro vão ter a notícia boa da passarela. Eu sei que está em andamento os portais da cidade aí já, mas eu quero falar sobre uma promessa que nós tínhamos da passarela, que recebeu a notícia boa hoje. E também dizer, gostei da opinião, o voto, cada um, o valor de cada um vereador, o voto é o mesmo. Então, cada um tem a sua opinião. Você acha? Eu tenho, por minha opinião, que pedindo informação, eu vou até a prefeitura e tenho certeza que qualquer vereador desta casa que for lá não vai ser escondido nenhuma informação. Por esse motivo, para não tirar o tempo dos funcionários, do secretário, por esse motivo eu votei contra esse pedido de informação. Mas é claro que estarei fiscalizando perante a prefeitura e não tem esse motivo de tanto vir eu discutir com o vereador Aritana, vereador Fabrício, ou seja qualquer dos vereadores, por um motivo a um pedido de informação. Eu tenho certeza que as portas da casa, prefeito, vai estar aberta para mim, lá, a hora que eu quiser. Por esse motivo, votei contrário a esse pedido de informação, para não tirar o tempo daqueles funcionários que lá tanto trabalham para o nosso município. Nada mais havendo, encerro a sessão, convocando outra para o dia e horas regimentais.